sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui do meu lado, depois de um longo e tenebroso inverno, Caio Corraine. Olá, personas! Explodi meu microfone, deixa eu diminuir um pouquinho. Caio, a gente vai fazer um programa old school, cara. Freestyle. Freestyle old school. Lembra na primeira temporada que a gente fazia programas onde eu contava histórias minhas? Sim. A gente vai fazer isso de novo. Tivemos história de acampamento, história que depois foi despublicada porque ia dar problema. É, com a igreja. História de médico, teve uma também que eu fiz. Verdade, verdade. Então a gente vai fazer esse esquema old school, onde eu vou contar pra você histórias de trabalho. Na verdade, histórias de procurar emprego. Nossa, socorro, nem fala isso, que eu nunca mais quero passar por essa situação. Eu sei, porque nem eu. Porque essa é uma das coisas que realmente fez parte da minha vida durante muito tempo. E quando eu vou dar palestra, essas coisas assim, você não fala dessa parte, né? Não. Você fala do sucesso. Então eu achei que o melhor lugar pra eu contar essas roubadas que eu entrei seria aqui. Maravilhoso. Agora, a gente vai ter mais roubadas lá no grupo secreto do GugaCast, porque aí lá vai ter roubadas suas, do Rafael, certo? Sim, e eu, nossa, eu tenho algumas, viu? Nossa, história de... Como que é o nome daquele negócio? Dinâmica de grupo. Puta que pariu, meu Deus! É, eu vou contar uma aqui hoje. Então vamos fazer assim, eu vou contar as minhas histórias aqui hoje. Você pode contar uma ou outra sua também, né? Porque se tiver a ver e tal. Mas aí lá no grupo secreto a gente conta suas e do Rafael. Só pra quem assina com o PicPay. PicPay. Porque o PicPay tem isso, cara. Além dele ser o canivete suíço dos meios de pagamento, que resolve todos os seus problemas de pagamento, ele te dá acesso ao conteúdo mais legal, do grupo secreto mais legal da podosfera. E agora, Caio, o programa vai entrar de férias. A gente vai ter aí 5 semanas de pausa, a gente vai publicar algumas antologias, algumas coletâneas com os melhores momentos, e conteúdo exclusivo, conteúdo inédito, vai acontecer só lá no grupo secreto. Então, se você não quer ficar sem o seu GugaCast toda semana, você pode ter GugaCast todo dia lá no grupo secreto, e ao longo das próximas 5 semanas vai ser assim. A gente vai voltar só em agosto, no episódio do Dia dos Pais. Então fica ligado que nas próximas semanas não vai ter conteúdo inédito, vai ter o conteúdo de antologia, Recordar é Viver. Mas se você não quiser ficar sem conteúdo inédito, se você não quiser ficar sem GugaCast, vai no lugar onde tem mini GugaCasts todos os dias, que é o grupo secreto do GugaCast. É verdade. E eu queria dizer que eu agradeço muito que você voltou a chamar o PicPay de canivete suíço dos pagamentos, porque eu posso voltar a pensar num boneco vestido de canivete gigante, dançando assim na frente de alguma loja. A gente tá providenciando isso pro PicPay distribuir pros lojistas, né? Vai rolar. Por favor. Mas o mais legal é que o PicPay agora também te dá acesso ao aplicativo de conteúdo exclusivo de podcasts mais legal da podosfera, que é o Wollo. Wollo! W-O-L-L-O. Muito bom. Pelo Wollo, isso é uma promessa nossa há bastante tempo, né? De que a gente tem esse conteúdo que a gente coloca lá no Facebook. E aí tem gente que não gosta do Facebook. O Facebook também não tem a melhor experiência do mundo pra fazer isso. Então a gente criou um aplicativo específico pra isso. Só que agora tem muitas maneiras de você chegar lá. Então você pode assinar direto pelo PicPay. Você pode assinar pelo Wollo. Você pode consumir lá pelo Facebook. Pode ser. Então pra ficar fácil, vai em gugacast.com/assine. E lá tem todas as instruções. Lá tem todas as maneiras que você pode assinar. O jeito mais fácil, você escolhe. É só ir lá. gugacast.com/assine. Beleza? Perfeito. Eu esqueci uma coisa. O que, que eu esqueci? Cashback. Cashback. E o cashback agora, Caio, é de R$15, cara. O PicPay acabou com essa história de, ah, é quase de graça. Agora é de graça. É de graça na matemática no final, né? Você paga R$15, o PicPay te devolve até R$15 de cashback. E aí, se é quase de graça, tem um mês pra você entrar lá, ver o que acontece, curtir todos os conteúdos. Tem mais de 500 conteúdos lá. Você pode ouvir tudo que você quiser. E aí, se você achar legal, você fica por lá. Beleza? É um ótimo convite, né? Pô, assim, se for legal, você fica. Se não for, não, tudo pô, bem. Se você curtir, você fica. É, se não, tudo bem. Beleza? GugaCast.com/assine. Começar a chamar as pessoas pra minha casa, assim. Se for legal, você fica. Se não for, você simplesmente vira as costas e vai embora. Cê é, isso aí. O elevador continua subindo e descendo. É isso aí, sem ressentimentos. Bora pro jogo, Caio. Bora, Guga. Caio, já que a gente tá fazendo um programa old school, eu quero fazer um jogo old school. Então eu quero jogar, quero propor pra você que a gente jogue aqui o que você prefere. Eita, alguma coisa disso ou não? Eu achei aqui pela internet o que eu considerei a pior lista de perguntas de o que você prefere que eu já vi. Aham. Uhum. Então, acho que pode ser o que você prefere, pior lista edition. Ok. O que você prefere? Então, eu vou te fazer uma pergunta bem ruim aqui. É bom porque aí vai ser rápido, a gente pode fazer mais perguntas. Tá. Você preferia nunca usar uma tela sensível ao toque ou nunca conseguir usar um teclado e mouse? O que que isso... Isso não faz nem sentido. Qual que é a relação entre as duas coisas? Você preferia nunca mais andar a cavalo ou nunca mais ter um chinelo rider? Caraca, que pergunta ruim. Não, tá bom, vai. Você preferia nunca mais... Caramba. Não, vamos a sua do cavalo. Como é que é mesmo? Nunca mais andar a cavalo ou o quê? Você preferia nunca mais andar a cavalo ou nunca mais ter um chinelo rider? Porra! Eu ia responder que eu não queria nunca mais ter chinelo rider, mas aí no momento eu pensei assim, putz, mas se eu quiser usar chinelo de meia? Exatamente. Porque pra todo mundo, né, usar chinelo de meia com Havaianas é extremamente desconfortável e você fica com o pé de tartaruga ninja, né? A meia no meio do dedo eu acho muito desconfortável. É muito ruim, é muito ruim. Mas eu acho andar a cavalo muito maneiro. Eu não posso só comprar um chinelo estilo rider, mas de outra marca? Aí acreditamos aqui que você está roubando. Ou é chinelo de dedo ou nada. Cara, eu não ando a cavalo faz uns 20 anos, então acho que tudo bem, né? Né? É, eu acho que eu prefiro ficar com o meu chinelo rider. Se bem que eu também não tenho chinelo rider faz uns 30 anos. Eu acho que eu vou sair e fazer as duas coisas, porque agora eu percebi o tempo que eu não tenho isso na minha vida e como tá fazendo falta. Exatamente. Eu queria aqui contar uma passagem da minha vida para justificar a minha resposta. Eu tive chácara, né? Tive chácara. Qual é a sua resposta? Calma! Eu tive chácara e a gente tinha cavalo. E eu morria de medo de andar a cavalo porque uma vez ela me mordeu. Mas ainda assim, eu fico meio dividido porque teve uma época também na minha vida, quando eu era pequeno, que eu usava só rider. Eu odiava chinelo de dedo, não gostava, não conseguia me acostumar. E eu usava só rider. Só que em Mococa fazia muito sol, né? Uhum. E aí o meu pé ficava com aquela faixa gigantesca, branca, e o resto, né, uhum, queimado de sol. Uhum. E aí as crianças começaram a me chamar de pé de Kinder Ovo. E eu não sei se eu me recuperei disso até hoje, então talvez eu escolha o cavalo? Porque eu não quero ser chamado de pé de Kinder Ovo novamente. Ia ser maneiro se tivesse um chinelo Rider, que o logo Rider é vazado. Porque aí ele fica... Aí parece que você tá usando um chinelo branco, entendeu? Vou comprar um chinelo Rider aqui enquanto a gente continua esse jogo. Ok. Eu vou fazer, então, a minha primeira pergunta horrível dessa lista. Mas você não respondeu a minha. Você prefere teclado e mouse ou a tela? Você prefere nunca mais usar o seu telefone ou nunca mais usar o seu computador que não é touchscreen? Como eu uso teclado e mouse pra trabalhar, eu preferia ficar o resto da minha vida sem touchscreen. Eu arrumava um jeito de ditar pro meu celular. Ou não ter celular, sei lá. Inclusive, esse é um plano. Eu tenho um plano de, em um certo momento na minha vida, voltar a ter um startup e nunca mais mudar. Parabéns, Guga. Obrigado. Sempre que você e o Rafael falam uma coisa assim, que eu falo, cara, o que eu posso adicionar a essa frase? Eu só solto parabéns. E aí vocês sabem exatamente como eu me sinto nesse momento. Ó, a minha pergunta aqui. Você preferiria nunca usar calças ou nunca usar shorts? Ah, ou eu só uso shorts. Ou você vira Carlos Merigo, ou você se veste igual um adulto normal. Entre nunca mais usar shorts e nunca mais usar calças, qual tamanho que pode ter esse short? Até o joelho é short? Até o joelho, é, porque tem short que vai até a canela, né? É, tem uns cargo, né, que desce até mais. É tipo o do Kevin Smith, né? Que é um dos maiores jorts que existem, que então, vai até quase o tênis dele. Ah, cara, eu já uso muito pouco short, eu acho muito feio. Eu prefiro usar só calça. Se precisar, você só dobra ela pra cima, entendeu? A gente podia trazer de volta a belíssima moda daquela calça que tem o zíper e ela vira um short. Só queria deixar isso aí pras pessoas. De todos os revivals dos anos 90 que vocês poderiam fazer, esse é o único que vocês não estão fazendo. Eu achava ótimo, cara. Aliás, eu nem sabia que isso tinha virado feio. Sim, virou muito feio. Eu nem sabia. Se eu tivesse ainda, eu usaria normalmente. Sem nenhum problema. Exatamente. Eu usei enquanto eu tive, é porque essas calças vão acabando, né? Sim. Até porque é normal você usar elas só como bermuda, pôr pra lavar e elas ficam de cor diferente. É verdade. Mas, sei lá, cara, o tempo que eu tive elas, eu usei. E se elas estivessem aqui, eu usaria ainda, sem nenhum problema. Mas nesse de short ou calça, puta, eu uso muito short, cara. Porque eu gosto muito de fazer coisa. Eu sou um paulista muito errado. Eu adoro sair de chinelo na rua. Então, sei lá, vou no shopping. Eu vou de chinelo, foda-se. Eu posso usar kilt? Pode usar kilt. Então, pra mim, tá tranquilo. Uso calça e kilt. Já é assim mesmo, na verdade. Eu escolheria nunca mais usar calça. Ok. Essa é muito boa. Você preferia ter uma voz de ouro ou uma língua de prata? Que porra de pergunta é essa? O que é uma língua de prata? Eu entendi que é literal, né? Sua língua é feita do elemento prata. Porra, não, então não. E uma voz de ouro? É a voz, sei lá, do Nelson Gonçalves. Caraca. Agora, meu. Essa foi a pior pergunta de o que você prefere da história. Se você pensar bem, de todas as perguntas que a gente já fez aqui, é ela que menos tem como ser respondida. É porque ela não faz sentido? Ela faz menos sentido que a do cavalo chinelo rider. Exatamente. Pelo menos o cavalo chinelo rider são dois meios de transporte. Bom, você tem que responder aí, cara. Escolhe um. Bom, se é pra escolher ficar mais próximo de Nelson Gonçalves ou ter um membro do meu corpo que vai ser inutilizado pra todas as outras funções vitais, eu prefiro ficar próximo do Nelson Gonçalves, né? Então canta pra gente aí. Você me tem. Mas assim, se a gente for levar isso de maneira... É a melhor imitação do Nelson Gonçalves. É, porque não tem nada a ver com ele, coitado. Aqui jaz, né? Que mora no céu hoje. Mas o... Se a gente for levar em consideração que voz de ouro deve ser uma pessoa que canta muito bem e uma língua de prata deve ser uma pessoa que convence as outras pessoas de coisas que ela quer que essas pessoas façam, porque figurativamente deve ser isso, né? Nossa, cara, mas aí você foi muito longe na imaginação, né? Eu tentei me virar com que o seduzindoumhomem.wordpress.com nos ofereceu aqui. Eu não ia revelar a fonte. Porra. Talvez você possa ser um grande ator pornô também. É verdade. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E você? Não, muito Nelson Gonçalves. Ainda mais depois da imagem que eu mesmo formei na minha cabeça agora. Vamos lá, Guga. Agora é uma mais cabeça, hein? Uhum. Tem que pensar bem antes de responder. Tá bom. Você prefere, de repente, ser eleito senador ou, de repente, tornar-se CEO de uma grande empresa? Aí tem o catch aqui. Você não terá mais conhecimento sobre como fazer qualquer trabalho do que você faz agora. Ah, por isso que tava de repente, porque isso que eu tava achando maneiro, né? Você prefere, de repente, ser eleito senador ou, de repente, tornar-se CEO? Exato. Cara, se eu não vou ter mais conhecimento do que eu tenho agora, eu prefiro ser eleito senador, né? Porque você não precisa de conhecimento nenhum. Absolutamente. Exatamente. Nenhum. Exatamente. Você não precisa nem ir. Não precisa fazer nada. Assim, literalmente na minha vida nada muda. É. Absolutamente nada. É. E talvez o Tiririca tenha respondido um questionário similar. E ele chegou onde ele chegou. E ele pensou, cara, dá, né? Puta, CEO vai ser foda, vai dar trabalho pra caralho. Você, né? Essa pergunta nem é difícil, né? A não ser assim, se você pensar a qualidade dos colegas que você vai ter, né? Mas na empresa você também não tem muita garantia. Você não sabe que empresa que é. É. Você pode ser CEO da... Não, não quero queimar ponte nenhuma. Tem que ter esse pensamento agora. Daqui pra frente eu tenho que ter esse pensamento. E você, o que você preferia? Cara, senador, tranquilamente. Imagina, nossa, cara. Eu ia ser o senador podcaster. Porra! O senador tem que morar lá, né? Lá em Brasília. É, teoricamente, né? É. Então eu ia visitar bastante Rafael, ia ver bastante sua mãe, porque ela me convidou pra ir almoçar na casa deles. É, isso ia ser legal, realmente. Eu poderia almoçar lá em casa. Exato. Você ia poder comer no Skies todo dia. É verdade. Você falou desse hambúrguer, eu fiquei curioso. Uhum. Ia poder reclamar do nome de todas as ruas. Cara, o legal é que, assim, eu ia montar o estúdio do GugaCast lá e eu ia viver fazendo o GugaCast. Ah, né? Na verdade, minha vida ia ser exatamente a mesma que agora, só que eu ia estar ganhando 200 mil por mês. É. Vai, Guga, faz mais uma pra fechar. Você prefere se casar com um 10 com personalidade ruim ou com um 6 com personalidade incrível? Porra, eu acho que de todas as perguntas que você fez, é a mais fácil. É, né? Porra, personalidade incrível. Ninguém aguenta uma pessoa que é bonita pra caramba, é um saco. É, sem contar que você tem que ver o que a pessoa que vai casar com você tá se perguntando, né? Eu cheguei aí, o que, que você escolheu? Bom, você sabe que você não é um 10, né? Então... Porra... Então, parabéns. Mas, o problema é que vem aquele assim, você ganha aquele boost de, pô, que bom, ela considera a minha personalidade tão boa. Ao mesmo tempo que vem, caralho, 6? Sério? É, essa pergunta foi muito ruim. Posso fazer outra? Posso trocar? Por favor. Você prefere ter um palhaço que só você pode ver? Não, não, não. Que você segue em todos os lugares e apenas fica em silêncio em um canto observando, você sem fazer nada ou dizer alguma coisa, ou ter um perseguidor da vida real que se veste como um coelhinho da Páscoa que todo mundo pode ver? Caraca, que desgraça! Oh, essa foi boa. Que inferno de vida em ambos os casos. Mas no segundo, pelo menos, eu posso falar para as pessoas prenderem o coelhinho da Páscoa. No primeiro, eu só vou ser louco. Imagina você tá dormindo e tá o palhaço do lado de fora da tua janela te olhando. Porra! Mas ele não faz nada. O que só é mais perturbador, né? Exatamente. Mas ia ser legal se você desenvolvesse um relacionamento com o palhaço, né? E aí, quando você fosse, sei lá, numa loja, você experimentava uma roupa, olhava pro palhaço, aí ele fazia positivo ou negativo. Aí é legal, é um amigo imaginário. Mas nunca você fala. Ele não se comunica com você. Ele fica. Não. Ele só fica ali. Você só enxerga ele. Cara, eu acho que essa pergunta é assim: você prefere qualquer outra coisa ou isso? Qualquer outra coisa. Você prefere o palhaço, nunca se interage com você, nunca mais a chinelo rider. Nunca mais a chinelo rider. Nunca mais andar a cavalo, nunca mais andar a cavalo. Nunca mais touchscreen, nunca mais touchscreen. Exatamente. E, cara, isso é horrível, cara. Você ia morrer em 3 meses. Exato. Porque você ia enlouquecer se você passasse o resto da sua vida enxergando um palhaço em tudo que você faz. Cara, se a pergunta fosse assim, você prefere ser o palhaço que uma pessoa enxerga a vida inteira e não... Eu prefiro ser o palhaço. Ia ser um saco, né, ter esse job? Ó, segue a pessoa, mas você não pode falar nada. E vestido de palhaço. Tem que se embrenhar na casa dela, tem que seguir ela pro trabalho, todos os lugares. Ela foi no banheiro, você tá no banheiro, mas você não pode falar nada, você só olha ela. Mas ninguém vai te ver também. Nossa, que job desgraçado. Ainda assim é melhor do que ver o palhaço. Com certeza. Acho que a gente achou a pergunta perfeita desse jogo. E é o melhor jeito de terminá-la. E como sempre, ninguém ganhou. Não, todos perdemos. Todo mundo perdeu. O único ganhador dessa porra toda é o palhaço. E talvez a Ryder, por ter sido lembrada. Esse foi um dos melhores jogos da história desse programa. Um abraço pro palhaço. Caio, vou contar então as histórias pra você. Eu vou te contar meu currículo. No fim, é isso. Então, isso aqui é uma grande entrevista de emprego. Não, na verdade, eu vou te contar as coisas que eu não ponho mais no meu currículo, que eu tirei. Ah, ok. Legal. Né? Eu vou te contar o meu currículo oculto. Ó, é um bom nome de banda isso. Currículo oculto, é verdade. Né? Eu tive alguns trabalhos no começo da vida que eu não precisei passar por uma entrevista de emprego, meio que já chegou acertado, sabe? Que era alguém que era amigo do meu pai, não sei o quê. E o primeiro trabalho que eu tive, eu já contei algumas vezes aqui, o primeiro trabalho que eu tive desse jeito foi tio de colônia de férias. Sim. Eu já contei aqui uma vez, né? E esse foi, sim, foi um trabalho legal. Até não tem muito o que contar, assim, porque... A verdade é que foi... Sabe esses filmes? Um Verão Muito Louco, coisa assim? Aham. Foi tipo isso, só que bem leve, assim. Enfim, era legal, só era legal. Foram 2 semanas que eu ia pro clube, ficava entretendo crianças. Entretendo não, tipo assim, ó, agora o jogo é você jogar em vôlei. Joga em vôlei. Aí você fica lá olhando pra ver se elas não morrem. É isso. É igual a Ju, né? O KPI é ninguém morrer. É, exato. É basicamente isso. Teve um dia nesse emprego que teve um acampamento. As crianças... Era num clube chique de Brasília. E aí a gente fez um acampamento no campo de futebol. As crianças levaram barraca e tal. A gente dormiu lá. A gente passou a noite lá dormindo na barraca, fez fogueira, sabe? Foi legal. Uhum. E aí esse dia foi um pouco estranho, porque eu tava doente. Durante uma boa parte desse período, eu peguei uma gripe violentíssima. E eu fui meio... Eu não queria perder o emprego, né? Então eu fui trabalhar... Teve um dia que eu não fui, porque não teve como. Eu tava batendo 40 graus de febre. E aí no outro dia eu fui, mas eu tava muito ruim, assim. Aí nesse dia do acampamento eu fui pra lá, dormi lá. Tava um frio absurdo. Mas eu cheguei pro resto da minha equipe e falei assim, pessoal, segurem a onda aí que eu preciso dormir. Eu tô... E todo mundo foi solidário. Assim, não, vai lá, dorme lá e tal. Porque, enfim... Até não tinha muito o que fazer. Você tinha que ficar lá de vigia pra ver se não dava merda. E eu soube que nessa noite... As crianças do grupo mais velho, que eram as que eu cuidava, o que foi um erro, né? Como é que você põe alguém de 16 anos pra cuidar das crianças de 13? Exato. Né? Mas as crianças do grupo mais velho, elas começaram a trocar de barraca no meio da noite e alguma merda pode ter rolado ali. Ah. Mas eu não vi, ninguém soube, tá tudo bem. Exatamente. E de resto, foi sem problemas. Mas... E eu tive um outro trabalho que foi de garçom. Eu acho que todo mundo devia ser garçom um dia na vida, cara. Porque é um trabalho que você aprende muito. Sim. Você aprende muito sobre habilidades sociais, sabe? Como lidar com as pessoas. Você aprende muito sobre comunicação. Você aprende muito sobre organização. É um trabalho completo, cara. Porque a primeira coisa que você faz... O cara chega e fala assim, ó, eu quero uma coxinha. Ah, eu quero um enroladinho de queijo. Tudo bem. Aí o cara começa a falar assim, ah, mas eu quero a minha coxinha sem azeitona. Aí você percebe que você tem que anotar. E você sabe que tem garçom que não anota, né? Sim. Tem que anotar as coisas, tem que se organizar. Você tem que ter um sistema pra fazer as coisas. É legal, cara. É um bom aprendizado ser garçom. Sim, eu fui e eu com certeza recomendo, assim, pras pessoas também. Ah, é. Você foi garçom do Outback, né? Sim, por 2 anos e meio. Quase 3 anos. Você foi o topo de linha dos garçons. É, eu paguei quase que a minha faculdade inteira sendo garçom do Outback. Eu fui garçom desse mesmo clube aí que eu fui tio da colônia de férias. Então era foda, cara, porque era de manhã na piscina, eu era no restaurante. Sim. Era no sol. É, isso não é muito bom, não. Mas foi bom, fui eu e o Rafael e a gente comprou uma bateria com essa grana. Ah, por um minuto eu pensei, por que eles já tinham um carro? Por que eles compraram uma bateria? Ah, tá, agora entendi. Não, a gente comprou a bateria de música, a gente juntou a grana que a gente ganhou nesse job de garçom, que não durou muito tempo. Não durou muito tempo não por nossa causa, mas porque eles tinham uma ideia de só ter garçons jovens. Mas aí eu acho que o sindicato dos garçons ficou puto, foi lá e cortou, acabou com essa palhaçada. Caraca. É, rolou uma parada nesse nível, assim. E aí a gente perdeu esse trampo, mas com a grana que a gente ganhou nos poucos fins de semana... E aí, era só no fim de semana, que era muito bom também. Sim. Era sábado e domingo. E a grana que a gente ganhou nesses poucos dias... A gente conseguiu juntar e comprar uma bateria, que foi muito legal. Sim, porra, muito legal mesmo. É um bom começo pra essa história, né? Exato. Estou aqui imaginando que todo o resto dessa história será, né, só feito de autos. No fim, eu vou ser contratado, né? Exatamente. Mas aí eu fui pro meu primeiro emprego, que eu tive que, de verdade, fazer uma entrevista, sabe? E, cara, olhando pra trás, assim, é muito ridículo. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Uhum. Quando eu me formei no colegial... Eu decidi que eu não ia estudar, não ia fazer faculdade nenhuma. Que é uma decisão super esperta, né? Uhum. Eu decidi que, ah, eu não sei o que fazer, então não vou fazer nada. Eu vou passar aí um ano decidindo. E aí minha mãe ficou desesperada com essa minha decisão. Sim. E falou assim, ó, faz qualquer faculdade, em qualquer lugar. Só não fica parado. Não faz... E aí eu fui fazer... E aí só pra animar ela... Aí ela falou assim, se você fizer qualquer faculdade e passar... Eu deixo você usar meu carro nos fins de semana, que era valioso. Sim. E aí eu falei, putz, isso vai valer a pena, porque ter carro no fim de semana vai ser um diferencial pra mim, então pra minha vida, então eu vou fazer. E aí eu fui e fiz o vestibular pra pior universidade de Brasília. A pior de todas. Eu não vou falar qual é, mas todo mundo sabe qual é. Aí eu fui lá e fiz o vestibular na pior universidade de Brasília. E o meu acordo com a minha mãe não era eu passar. Era fazer o vestibular. Era fazer o vestibular. Caraca, Guga. Meu acordo era fazer o vestibular. Se fizer o vestibular, tá garantido. Pelo menos você tentou. Dona Edith é a pior negociadora que eu já vi na minha vida. Pô, mas é que ela tava tão no desespero, cara, que... Caraca. Ela, pô, só vai lá e faz a maldita prova. Só sai de casa por 3 horas. Aí eu fui e fiz a maldita prova. Eu marquei e saí com a galera depois, sabe? Eu tava nem aí. Tipo, se a prova, o tempo mínimo da prova era 1 hora, eu vou fazer em 1 hora. Sim. E aí eu fui lá e fiz a prova igual a minha cara. É, o mais rápido possível, eu respondi direto no cartão, sabe? Fiz a redação ali rapidão e fui embora. E óbvio que eu passei. Óbvio. Você acertou seu nome, Guga. Tem seu nome lá. Pronto, você passou na faculdade. É absurdo o fato de eu ter passado, cara. Porque a gente sempre ouve essas histórias, mas você sempre fala, ah, não, mas pô, tem uma história de lenda, assim. Mas aconteceu comigo. Eu, pessoalmente, fui lá e fiz isso e eu passei no vestibular. É a UNIRG. Você dropa a carteira de identidade lá, você tá inscrito. Pois é. Aí, você sabe que minha família toda é de Santa Catarina, né? Uhum. Alguns dos meus tios trabalhavam nessa época no Banco do Estado de Santa Catarina. Que tinha acabado de mandar uma nova equipe para a sua sucursal em Brasília, onde eu morava. E uma das pessoas, um dos gerentes lá do banco, era amigo do meu tio. E ele falou assim, ó, a gente tá contratando estagiário aqui em Brasília, se conhecer alguém e tal. E aí me foi dada essa oportunidade. E cara, era uma época muito sem grana e ter dinheiro fazia diferença. Eu consegui trabalho nessa idade, assim, você não é nem maior de 18 anos ainda e não tem experiência nenhuma, não é fácil, cara. Era uma época muito difícil conseguir trabalho. Hoje tá ruim, né? Era muito pior. Sim. Então, ter a oportunidade, e não é que eu tava garantido, eu tinha que ir lá fazer uma entrevista e tal, mas foi uma boa oportunidade. Só que era um estágio, e pra você trabalhar em estágio, você precisa estar estudando. Uhum. Bom, aí eu fui lá, cara. Cara, era uma época muito ridícula. Eu tava deixando o cabelo crescer. E ele tava pior bem... momento, né? Não, e ele tava bem na pior fase do cabelo crescendo. Que é aquela cuia que não tem forma. Não, fica igual o do He-Man, sabe? Pô, então ele já tava maiorzinho. Tava maiorzinho, mas tava muito... Não dava pra prender ainda. Tava muito feio, cara. Sim, ok, sim. Tava um cabelo muito feio. Os meus amigos me chamavam de Príncipe Adam. Eles não iam me chamar de He-Man, né? Porque isso podia ser pelo menos um pouco visto como legal, não. Eles me chamavam de Príncipe Adam. E mais tarde, esse carro da minha mãe passou a ser... Foi batizado de Pacato. Muito bom. Aí, cara, eu coloquei uma camisa social de mangas curtas. Uhum. Oversized, sabe? Assim, sim. Aquela camisa que a manga cabe uma pessoa dentro dela. Porque nessa época... Eu e o Rafael, a gente tinha o princípio de que você não podia gastar dinheiro para se vestir. Você não podia se preocupar se você estava bem vestido ou não. Se preocupar se você está bem vestido, se você está bonito, é errado. Esse era o nosso princípio. Então, cara, a gente usava as piores roupas. A gente usava roupa do deputado federal Zezinho, sabe? Distribuidora de bebidas com a marca da Pepsi, sabe? Sim. As minhas roupas eram essas, cara. Eu usava roupas que me eram dadas. Era isso. Sim, já passei por essa época também. Eu achava isso normal. Eu achava que todo mundo era assim. Só anos mais tarde que eu fui perceber que eu devia ser percebido como alguém muito fodido. Não era uma percepção totalmente errada, mas enfim. Isso era uma decisão. Não, eu pensava assim, se alguém perceber que eu fui lá e tô usando uma camisa bonita pra ficar bonito, isso, as pessoas vão me julgar por isso. Entendeu? Caraca. É bizarro, né? Sim. Mas era isso que eu achava. E aí eu não tinha roupa nenhuma, só tinha essa camisa. Aí eu fui lá fazer a entrevista, cara. E eu não sabia, porra, eu simplesmente não sabia nada, cara. Eu tava no terceiro ano da escola ainda. Eu tinha acabado, sabe? Só que assim, também era um trabalho de estagiário. Assim, ah, você vai auxiliar as pessoas aqui a fazer o malote, fazer os pagamentos do dia e tal. Você sabe fazer isso? Falei, sei. Você sabe somar os pagamentos do dia? Somar, eu sei, né? É, geralmente você pega um número, junta com o outro e aí você tem um número maior, né? Era naquela máquina, não tinha computador ainda, né? Tinha um computador no andar. Não tinha computador pra todo mundo, você não trabalhava de frente pra um computador. E você somava naquelas máquinas, aquela calculadora de fita, sabe, de rolo? Uhum. Era desse jeito. Mas, bom, aí eu fui e fiz a entrevista desse jeito, porque não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. E, por incrível que pareça, eu fui contratado. Por incrível que pareça, não, né? Deve ter tido uma força do meu tio, sei lá. Mas... eu fui contratado. Caraca, Zé. E aí, quando eu cheguei lá, no meu primeiro dia de trabalho, eu descobri que, na verdade mesmo, eu tinha contratado pra uma função, que era ser office boy. Aham. Uhum. E essa função foi toda disfarçada de que, não, você vai ser o nosso estagiário assistente. Entendeu? Mas, no fim das contas mesmo, a minha função era, ó, pega tudo isso aqui e vai levar não sei onde. Aí eu falei, tá, como que eu vou nessas coisas todas? Você pega um ônibus. Tá, beleza, mas como é que eu vou pagar um ônibus? Não. Quanto que você vai precisar? Falei, sei lá. Ó, a gente vai te dar aqui, toma aqui, R$30, sei lá, um valor assim, e pega um ônibus e vai lá. E aí, o que sobrar, você traz de volta. Ou, aí ele fala assim, se você não passar desse valor e você quiser pegar um táxi pra ser mais rápido, você pode. Tá bom. Então, eu tinha ali um limite de R$30, basicamente, pra eu gastar como eu quiser, né? Aí, no primeiro dia, eu falei isso. Eu falei, cara, vou fazer essa porra toda de táxi. Eu não vou ficar andando pela cidade igual um maluco. Sim. Fui, gastei os R$30. E, assim, eu entrava no trabalho, o estágio tinha... 5 horas de duração, ou 6, tinha 6 horas de duração. Então era do meio-dia às 6. Eu entrava meio-dia. Eu fui, fiz tudo e, sei lá, 2 da tarde eu tava de volta. Aí teve um dia que eu fui olhar o itinerário e os lugares eram relativamente perto. Aí eu falei, ah, tá mó dia bonito e tal, eu vou andando. Aí eu fui andando, fiz as coisas que tinha que fazer, distribuí os pagamentos que tinha que distribuir e tal. E eu cheguei lá e eu cheguei de volta no trabalho, tipo, 4:30 da tarde. E ninguém se importou. Ou seja, quanto mais rápido eu fizesse meu trabalho, mais eu ia ter que trabalhar quando eu chegasse no escritório, entendeu? Exato. E se eu chegasse 4:30, 5 da tarde, as pessoas acham que eu tô lá fora trabalhando, tá valendo. Eu falei, putz, eu não vou fazer isso rápido. Porra. Que mau exemplo, né? Mas foi mal, cara. Foi isso que eu pensei, né? Além do que, eu fiquei com R$30. Exato. Eu usei minhas próprias pernas, fiquei com R$30. E aí eu falei, até falei pro gerente, falei, ó, eu fiz a pé e fiquei com dinheiro, tudo bem? Ele falou, tudo bem, cara, faz o que você quiser. Eu, porra, demorou, cara, agora é só assim. Aí eu fazia tudo do jeito mais barato possível e pelas rotas mais longas possíveis. Caralho. Não, porque é isso, porque eu chegava no banco e não tinha muito o que fazer lá, entendeu? Porque no fim a expectativa deles era que eu fizesse isso. Então eu chegava lá e o nego ficava arranjando o que eu fazia só pra não ficar lá parado, sabe? Sim. Então eu fazia isso, eu ficava na rua. E cara, foi um dos trabalhos mais legais que eu já tive. Caraca, sério? No começo eu me sentia meio mal, assim, por ser office boy, sabe? Eu achei que isso ia pegar mal e tal. Tipo, era um contínuo, só contínuo, sabe, do filme? Sei. Mas depois eu, tipo, foda-se, assim, isso realmente parou de me incomodar. E eu passava o dia na rua, cara, andando na rua, era muito legal. E aí eu descobri um esquema que tinha os outros office boys também faziam, que era assim. O trabalho era assim. Você ia no banco e pagava sua conta de luz, certo? Certo. Só que a empresa de luz não tem conta naquele banco. Então o que aquele banco faz é, ele soma todas as contas de luz que foram pagas lá naquele dia e ele vai lá e deposita esse dinheiro na conta aonde a empresa de luz tem conta, entendeu? É assim que é feito. Sim. Então a conta de luz, por exemplo, era no Banco do Brasil. E tinha uma outra que eu acho que era a conta de água e tal, que era na Caixa Econômica. Era isso. Então eu tinha que pegar os pagamentos recebidos pelo banco e pagar nos outros bancos. Era esse o trabalho. Uhum. E tinha vários outros office boys fazendo as mesmas coisas. Então a gente começou a desenvolver uma rede de quando eu chegava no Banco do Brasil e já tinha um carinha lá na fila pra fazer o pagamento, eu deixava a minha pasta com ele e falava assim, ó, faz o meu pagamento aí e me dá o seu da Caixa, entendeu? Porque eu tô indo lá. Porque eu tô indo lá. Aí ele ficava na fila com os dois pagamentos, o meu e o dele, e eu ia pra Caixa e fazia o pagamento meu e o dele também, entendeu? Uhum. Pô, é esperto, vai. Não tem nada de errado nisso. Sim. Mas eu fico pensando assim, porque vocês transportavam dinheiro ou era outra coisa assim? Não, é um tipo uma ordem de pagamento, não tinha risco. Ah, ok, então. Sim, porque quando você fala, ah, não, porque a gente tinha que levar o pagamento, aí eu fico, caraca, tipo, que perigo, um monte de moleque andando pela rua com um monte de dinheiro. Não, era só papel. E, assim, tinha alguma coisa ali que, tipo, tinha um bolo de conta de luz paga, né? Então, sim. Se eu perdesse aquilo, daria algum problema, mas tinha um backup lá. O ideal era não perder aquilo, mas era só papel. E aí tinha uma ordem de pagamento assinada pelos dois gerentes, não tinha valor nenhum. O valor era os 30, 40 reais que eu embolsava todo dia. E, cara, isso fez o meu salário triplicar. É, obviamente, né? Eu passei a ganhar realmente bem. É, porque eu ganhava essa grana por dia. Exato. E era do caralho. E aí quando eu chegava lá umas 5 horas, eu ajudava eles a fazer o somatório dessas contas todas, preparava os pagamentos pro dia seguinte, 6 da tarde eu ia embora, ia pra aula. Uhum. E aí eu fui obrigado a cursar essa faculdade, porque pra eu ter o estágio, eu tinha que estar estudando, entendeu? Não dá pra você ser estagiário e não ser estudante. Sim, exatamente. E cara, essa faculdade era a coisa mais deprimente que existia na face da Terra. Era o curso de comércio exterior. Aham. E todos os alunos lá tinham um esquema que era assim, você é funcionário público do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? Brasília tem muito funcionário público. Sim. E quando você faz o concurso pra você ser funcionário público, tem assim, concurso nível médio, concurso nível superior. Mas parece que tem uma regra lá que diz que quando você faz o concurso pro nível médio, mas depois você se forma em concurso superior, você pode ser equiparado em salário a quem também tem curso superior. Ah, entendi. Então o pessoal entra no concurso, faz as provas, entra com o concursado do nível médio, né? Tendo o ensino médio. E aí dentro, né, da máquina do sistema e tudo mais, eles estudam na faculdade mais whatever que existe para que financeiramente eles sejam compensados por essa educação superior que eles possuem agora. É, eu não sei se isso é um negócio que acontece o tempo todo, se foi uma coisa específica que aconteceu naquela época. Eu acho que foi isso, sabe? Foi naquela época, especificamente, saiu uma regra, não sei o que tal, que haveria essa equiparação. Eles estavam fazendo um ajuste, alguma coisa assim. Então tinha um monte de gente correndo pra fazer qualquer curso superior em qualquer lugar. Sim. E todos os meus colegas eram isso. Eram funcionários do Banco do Brasil tentando obter um curso superior em 48 parcelas. No fim era isso. Sim. Cara, essa faculdade era muito escrota, cara. As aulas eram muito... Ninguém tava nem aí pra nada, nem os professores, assim. Então, era só um teatro, entendeu? Os alunos fingiam que estavam lá aprendendo, os professores fingiam que estavam estudando, a escola fingia que se importava, mas na verdade era todo um esquema que, ó, vem pra cá, frequenta o mínimo de aulas durante esse tempo, a gente te dá uma nota, no final você tem o seu diploma, beleza? E paga em dia as mensalidades. Caraca. É isso, era esse o esquema da faculdade. E eu, no auge dos meus 18 aninhos, tava muito... Tipo, eu queria mais pra minha vida, sabe? Sim. Aí depois de 6 meses eu realmente não aguentei mais, e aí eu pedi demissão. Quer dizer, aí eu saí da faculdade, porque eu não aguentava mais fazer aquilo, ainda mais pagar pra fazer aquilo. Porque eu tinha triplicado meu salário, mas eu tinha que pagar a faculdade, né? Então... Uhum. E aí com isso eu perdi esse emprego, que foi um dos mais legais da minha vida, na verdade. Eu levei muito tempo pra reconhecer isso. Você começou até que bem... É, foi bom. Não, no começo foi só bom, depois é que deu merda. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo e aí eu vi um anúncio de emprego dos sonhos. Eu tinha muito, sempre tive a vida inteira muito problema pra acordar cedo, né? Sim. Muito. E quando eu era adolescente era pior ainda, né? Hoje tá mais ou menos sob controle, assim, eu tomo uns remédios e tal e dá certo. Mas sim, eu sempre tive muito problema de insônia, muita dificuldade de acordar cedo e tal. Então isso era um problema grave pra mim. E aí tinha lá um anúncio: procura-se estudante de jornalismo para trabalho das 2 às 6 da manhã. Eu falei, caraca, é perfeito. Eu passo a madrugada acordado e amanhã dormindo. E tá ótimo, porque já é o meu horário normal. Eu achei que ia ser incrível. Uhum. E aí, cara, eu fui pra entrevista de emprego, mesma coisa. Camisa gigantesca, de manga curta, sabe? O meu cabelo tava comprido já, depois desse tempo todo. Sim. Então é aquele cabelo amarrado, assim, sabe? De... Sim. Menino metaleiro dos anos 90 que tem o cabelo comprido, que amarra o cabelo na nuca, assim. Sim. Dividido no meio. É igual a todos. Nossa, eu tô imaginando 15 amigos meus. A gente achava tão ok, né? Porra. Ah, cara, as minas piravam. Aham. Aí eu fui lá fazer essa entrevista de emprego e... Cara, esse eu falo porque eu só tenho boas coisas pra dizer. O nome da empresa era Resumo da Mídia. E era uma empresa que fazia clipping. Você sabe o que é clipping? Sim, quando você tá atendendo algum cliente, você reúne, sei lá, e o cliente colocou um produto novo no ar, sei lá. Aí você pega todas as peças de mídia que saíram sobre aquele assunto, certo? É bem isso aí mesmo. Só que como era em Brasília, os clientes deles eram... Era tudo razoavelmente relacionado a coisas governamentais, né? Uhum. Então era assim, o senador tal quer tudo que sai sobre educação no país inteiro, entendeu? Eram umas coisas mais assim. Entendi. Tá, ok. Mas não era nada... Então assim, não era sobre um produto, era sobre um assunto. Mas sim, era basicamente isso. É, legal, na verdade. É, eu não sabia de nada disso. Eu simplesmente fui, respondi o anúncio, fui lá, marquei uma entrevista, fui lá, que não foi de madrugada, a entrevista foi no horário normal. Aí eu fui lá e assim, pensando, puta, eu preciso conseguir esse emprego, cara. É um emprego que eu vou me dar bem porque eu não tenho que acordar cedo. E aí eu fui, e aí o cara... E eu tava assim, nessa pilha, sabe? Porra, precisa dar certo isso. Aí o cara falou assim, então, a gente faz clipping. Você sabe o que é clipping? Eu sei. Ai, Jesus. Não sabia. Socorro. Aí ele olhou assim, meio desconfiado, sabe? Porque, tipo, não sentiu firmeza. Uhum. E esse cara... Eu vou falar o nome dele, que ele foi um dos chefes mais legais que eu já tive. Era Williston, o nome dele. Williston. Williston era muito legal, cara. Boa força nominal. É. Ele não botou muita fé, mas ele não se importou. A verdade é que eu achava que ia ser muito difícil de conseguir um emprego. Mas, por outro lado, não devia ter muita gente querendo um emprego que era das 2 às 6 da manhã. Aham. Uhum. Então eu acho que ele também tava meio ali, tipo, putz, eu preciso contratar esse cara, porque ele topou vir. Aham. E ele falou, então, clipping é assim, ó, a gente faz de dois jeitos. Né? A gente pega o jornal, compra o jornal, corta a notícia, cola ela numa folha que é tipo um template, tira xerox e faz encadernado, né? Todas, coloca e escreve nessa folha qual foi o jornal que saiu, qual foi a data. É uma análise do que sai nos jornais. Sim. Aí ele falou, mas a gente tá precisando de alguém pra fazer digital, porque isso era bem no começo da internet. A maioria dos jornais publicam suas edições online lá pelas 2 da manhã, quando a edição tá pronta, né? Então, se a gente tiver alguém aqui 2 da manhã fazendo, 7 da manhã um clipping tá pronto. Porque antes isso era impossível, né? Antes, como era manual, o jornal era entregue 6 da manhã e o clipping ia tá pronto, sei lá, 4, 5 da tarde. Exatamente, porque ia ter todo o processo e tal, manual de fazer o bagulho. E aí ele falou assim, então a gente criou um esquema aqui que você entra no site... Você copia lá, cola no PageMaker. Você sabe o que é PageMaker? Falei, sei. Nunca tinha ouvido falar. Okay. É bem clássico tudo que você tá falando. É. PageMaker é um programa. Não existe mais isso, né? Mas era um programa de editoração, era um programa de você diagramar uma página. Sim, já usei muito o PageMaker. Pô, eu também sou. Eu sou um mestre do PageMaker. Daqui, mestre eu não era, mas eu usei bastante. Não, eu sou um mestre do PageMaker. O PageMaker agora é o InDesign. Acho que nem InDesign existe mais. Aí eu falei, sei, eu sei tudo sobre o PageMaker. Aí ele olhou pra mim assim com uma cara, tá, então, a gente copia, cola aqui no PageMaker, não sei o que e tal, e dá pra fazer em mais ou menos aí umas 4 horas. Aí eu, ok, beleza, eu topo. É isso aí? É. Aí eu falou, então tá. Aí o cara falou assim, então tá, então você tá contratado, na hora. Caraca. Porque eu acho que foi isso que rolou, sabe? Ninguém mais foi. Uhum. E eu também só fui me tocar disso muito tempo depois. Porque, bom, aí eu voltei pra casa e eu fui tentar descobrir que diabo era PageMaker, que diabo era Clipping. Sim. E eu realmente descobri, aprendi. E no fim, o trabalho era muito braçal, né? Então eu cheguei lá, 2 da manhã, pra trabalhar. E aí o cara me ensinou. E o trabalho era assim, você tinha um template lá do PageMaker já pronto. Então era copiar, colar, dar uma ajustada na editoração, salvar. E é isso aí, no fim, aí na manhã eles imprimiam. Só que eu tinha que fazer isso a madrugada inteira, com todos os jornais. Exato. Então eu pegava, o mais importante era o Correio Brasiliense, porque era dos políticos locais ali, né, das empresas locais e tal. Sim, sim, sim. Então eu chegava, fazia o Correio Brasiliense, depois fazia o Jornal de Brasília, fazia Folha de São Paulo, Globo. Cara, eu lia 10 jornais por dia, o jornal inteiro. Caraca. E foi muito louco, porque a partir daí eu passei a ter toda uma visão, assim, de como a mídia funciona, sabe? Foi foda, foi legal pra caralho. É, porque quando você tá consumindo todos os veículos, você meio que entende mais ou menos, e consumindo constantemente, você entende mais ou menos linha editorial, como é que funciona, como que eles tratam do mesmo assunto, um monte de coisa, né? Cara, dava pra ver na cara quem tava apoiando o governo, quem tava contra. Sim. Opa! Quem mudou de opinião no meio, sabe? Quem Sim. tava contra, agora tá a favor. Dava pra ver tudo, cara. Era muito louco. Era muito legal fazer isso. Só que eu também me senti assim, sabe, o homem que sabia demais? Porque também deu pra ver como tudo era muito escroto, cara. Como tudo era muito podre, sabe? E era mesmo. Sim. Mas eu fiz isso e com o tempo, cara, eu virei realmente um mestre. Porque eu passei a fazer isso muito rápido, né? Com treino, assim, sabe? Um esquema meio Karate Kid, assim. Uhum. Com o tempo eu fui ficando muito rápido. E aí, ele tinha vários outros estagiários que faziam isso também durante o dia e tal. E de vez em quando vinha algum estagiário novo pra madrugada só pra eu treinar o cara. Ah. Porque eu era o melhor. Foi muito legal, cara. Isso foi muito bom também. E eu era bastante reconhecido, mas era foda, cara. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eram 6 dias por semana. Caraca. E eu ganhava, sei lá, R$400. É. Isso era quando? 2000 e... Ou... Isso foi 90 e tantos, 99, por aí. Nossa senhora. Eu estudava de manhã nessa época, né? Eu tava estudando jornalismo e estudava de manhã. Uhum. Aí o que eu fiz foi inverter o meu relógio. Eu coloquei meu relógio em formato 24 horas, sacou? Uhum. Então quando era 2 da manhã, meu relógio marcava 14 horas. É, na sua cabeça era 2 da tarde. Foi o que eu fiz, assim, pra tentar ter alguma sanidade. Então eu trabalhava das 14 horas às 18 horas. Aham. Uhum. E aí eu ia pra aula, que era de manhã, na faculdade. Ai, socorro. E aí eu estudava na faculdade das 20 horas até as 23h30, até as 11h30, entendeu? Aham. Uhum. E aí eu ia pra casa e dormia, então parecia normal, né? Eu chegava em casa 00h30 e pouco e ia dormir. Mas, cara, no começo eu achava do caralho, eu me sentia o melhor. Puta, eu hackeei a vida. Eu não preciso acordar cedo mais, eu vou pra aula de manhã cedo. Animadaço, porque eu não tive que acabar de acordar. Sim. Né? E depois... Se sentindo genial, né? Ninguém pensou nisso antes. Pois é, cara. E vou te dizer que foi genial por um tempo. O que era muito ruim era o fato de ser 6 dias por semana. Isso eu devia ter negociado, sabe? Eu devia ter falado, ó, uh-huh. cara, faz uma escala aí, paga outro cara aí, vamos fazer 4 dias, porque é foda, cara, de madrugada. Sim. Mas na época o emprego era um negócio tão complicado, cara, que você não negociava essas coisas não, você só aceitava. É. Só vai. É, e aí foi o que eu fiz. Só que depois de uns 3 meses, era muito legal que eu saía de lá e tomava café da manhã na padaria. Era muito, muito bom, cara. E o legal era assim, eu tinha inveja das pessoas que acordavam de manhã e viviam a vida, entendeu? E eu não podia fazer isso, porque quando eu acordava de manhã eu tava massacrado, assim, eu não queria fazer nada. Então eu consegui viver essa vida de, pô, de manhã, ir 7h30 da manhã na padaria e tá animadaço, sabe? Tá num ânimo normal. Uhum. Só que depois de alguns meses, isso começou a detonar, assim, minha saúde como um todo, né, cara? É, a vida cobra. Não dá pra fazer isso. Então, a primeira coisa que começou a acontecer é que eu dormia demais, porque o sono de dia, ele não é igual ao sono de noite. Sim. Então, eu chegava 12h30, almoçava e capotava 1h30 da tarde. E eu acordava 1h da manhã, faltando minutos pra dar tempo de ir pro trabalho. Então, eu dormia 12 horas por dia. Sim. E aí eu não conseguia fazer mais nada, porque teoricamente eu tinha que viver a vida à noite, né? Exato. E não tava dando. A minha ideia era eu acordar, assim, tipo, 8, 9 da noite e viver a vida, ver minha família, sabe? Ver meus amigos, fazer algumas coisas e tal, mas não rolava, cara. Porque eu dormia direto, eu dormia o máximo que eu conseguia e era, assim, 6 dias por semana. Eu parei de ver todo mundo, não fazia mais nada, sabe? Eu passei a viver como um zumbi. E isso foi foda, cara. E isso me afetou a vida inteira. Levou muitos anos pra eu me recuperar do ciclo do sono que isso acabou causando. Aliás, eu acho que até hoje eu não recuperei. Mas isso você ficou no trabalho durante o quê? Quanto tempo? Eu fiquei nesse trabalho durante uns 7, 8 meses. Caraca, e te fudeu por tanto tempo assim depois? Fudeu bastante, foi. Porque era 6 dias por semana, né, cara? É verdade. Tinha dias que, por exemplo, se eu tinha que fazer um trabalho, eu emendava tarde. Então eu ia trabalhar na madrugada, ia pra escola de manhã, ia fazer trabalho, ou então se eu tinha que ir no banco, alguma coisa assim, fazia isso à tarde, ia dormir 6 da tarde, entendeu? Uhum. Mas era foda, cara. Era muito insuportável. Até que chegou o dia que eu não aguentei mais. E isso não acontecia só comigo, porque com o tempo tinha outras pessoas trabalhando nesse turno também. E aconteceu com... essas pessoas não aguentavam, ninguém aguentava mais de 2 meses. Uhum. Então imediatamente as pessoas pediam pra sair. Você ia vendo, assim, as pessoas entrando e saindo, entrando e saindo. É, e eu ia ficando, mas era legal, cara, porque eu era reconhecido por isso. Eu acho até que eu cheguei a ganhar um aumento nesse meio tempo. É, você tava basicamente numa prova eterna do BBB, né? É, é isso aí, era tipo isso. As pessoas saindo do Fusca porque não aguentam mais ficar dentro dele, e você lá, tão aí. E era legal que com o tempo eu comecei a ficar tão rápido que eu comecei a melhorar umas coisas, sabe? Eu melhorei o template do PageMaker, eu melhorei uns processos de copiar e colar, sabe? Pra você apertar. Eu criei uns atalhos pra você apertar o botão e você não ter que ajustar as coisas depois. Uhum, uhum. E foi ficando legal, cara. Foi aí que eu virei o mestre do PageMaker. Anos mais tarde, eu tive aula de PageMaker na faculdade. E aí você ensinou o professor. Falou, meu, para com essa porra que eu sei como é que funciona aqui. Foi exatamente assim. Eu já te contei a história? Não. Mas é porque eu já tava esperando, assim. Não, é, obviamente é isso que vai acontecer. Não, foi exatamente assim, porque o professor tava ensinando um lance básico que ele mesmo não sabia muito além disso. E aí eu cheguei e falei, não, ó, eu sei aqui e tal. Beleza. E aí eu tirei 10. Foi muito legal. Caraca. Mas aí depois disso eu me mudei pra Ribeirão Preto. Sim, verdade. Cara, Ribeirão Preto eu sofri, velho. Eu comi o pão que o diabo amassou naquele lugar. A Patrícia morava em São Paulo, eu morava em Brasília. A gente se conheceu pela internet, uma vez eu fui pra São Paulo, a gente começou a namorar e a gente passou a namorar à distância. Sim. E a gente queria ficar junto, nosso negócio era ficar junto de qualquer maneira. A gente passou um ano dessa maneira, tentando viabilizar de todas as formas ficar junto. Algumas coisas se alinharam, o avô da Patrícia tinha uma casa em Ribeirão Preto, que Sim. Ele emprestou pra gente, falou, ó, vocês podem morar lá se vocês quiserem. Aí a Patrícia começou a procurar emprego desesperadamente em Ribeirão Preto e conseguiu. E aí eu também comecei a fazer isso e eu consegui uma oferta pra ir lá trabalhar num site, era um site de imobiliário que ia ter e tal. E no fim isso deu tudo errado. Eu fui pra lá, mas esse lance do site nunca rolou. Eu fui na esperança de que ele ia rolar. Sim. Mas que era um lance bem de internet no começo, sabe? Ah, a gente vai criar uma empresa do nada e tal e de repente não tem mais nada. Coisa bem da bolha, né? Você, como todo jovem, era muito corajoso, mas juízo que é bom, nada, né? É, exato, era isso aí. E aí eu fui pra Ribeirão Preto e esse negócio acabou e eu, putz, eu tive que ir procurar emprego, cara. Aí eu até consegui emprego relativamente rápido. Eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa que tinha lá, uma assessoria de imprensa pequenininha, que tinha os piores clientes, pra começar. Caraca. Teoricamente, uma assessoria de imprensa serve pra quando você é muito solicitado pela imprensa, você ter alguém pra atender a imprensa. Sim. É alguém treinado e capacitado e especializado nisso pra atender a imprensa. Beleza, esse é um ponto. Uma outra coisa que a assessoria de imprensa faz é divulgar o trabalho de certas empresas, né? As empresas querem ter seus produtos sendo citados em matérias de jornal e de revista, etc. Então, a assessoria de imprensa, ela manda notícias sobre seus clientes. Pode ser uma cidade, pode ser um governo, pode ser uma empresa que fabrica produtos. Ela manda isso para os jornais. Sim. E é o que a gente chama de press release. Tentando influenciar a pessoa a se interessar por aquela empresa e isso virar um conteúdo, né, sobre ela. É, isso pode ser bom e ruim, né? Na parte boa, uma empresa que tem bons produtos, que são inovadores, ela manda isso e isso de fato é uma notícia, de fato é algo que os jornalistas Sim. precisam saber. Tanto é que os jornais todos, eles assinam um serviço de mailing, eles assinam um serviço justamente para receber essas coisas, porque é uma forma deles terem pauta. Exato, e nunca mais saem, porque eu já parei de ser jornalista há 300 milhões de anos e eu ainda recebo mailing todo dia. É, eu recebo também aqui por causa do B9. Socorro. Agora, existe o lado ruim também, que é uma forçação de barra fodida, né? E o trabalho lá, sim, obviamente, era uma forçação de barra fodida, porque entre os nossos clientes, a gente tinha filtros de barro. Então, assim, o que, que tem inovador a respeito de filtros de barro? O que, que é uma notícia a respeito de filtros de barro? Exceto, talvez, filtros de barro ainda existem. Pô, você pode fazer ali um mailing de a água saiu geladinha. Então, mas isso não é novo, né, cara? Isso todo mundo sabe. Que bosta, gente. Como que uma empresa de filtro de barro contrata uma assessoria de imprensa, gente? Cara. O cara, o dono da assessoria de imprensa foi lá e convenceu os caras da empresa de filtro de barro que valia a pena fazer isso. Cara, eram uns clientes muito ruins. Mas a gente chegou a fazer uma pauta que era... Porque era uma época que tinha muita crise de energia, né, no país. Sim. Aí a gente ficou uma pauta assim, ó. Já que você não pode mais ter água gelada por causa da energia, filtros de barro são uma boa alternativa. E se você pensar bem, dá pra gente imaginar isso na capa do UOL? Essa matéria? Aham. Filtros de barro são boa alternativa para a falta de água gelada? Com certeza. Então, a gente fazia essas pautas. Era horrível, cara. Tinha uma fábrica de goiabada. Ah, mas porra, vender goiabada deve ser mais fácil, vai. E era em Ribeirão, cara. Ribeirão Preto é a única grande cidade do estado de São Paulo que não tem um jornal razoavelmente decente. Desculpa aí quem trabalha no jornal de Ribeirão Preto, se é que eles ainda existem. Porque, assim, em Campinas tem um jornal relevante lá, que era o Diário Popular. Em Sorocaba tinha um jornal relevante lá, que era o Cruzeiro do Sul, sabe? Sim. Todas as grandes cidades do interior de São Paulo tem. E Ribeirão Preto nem isso tinha, cara. Ninguém lia os jornais de lá. As pessoas liam a Folha de São Paulo. Caraca. Tinha um jornal, cara, eu não lembro o nome do jornal, que eles pediram pra gente parar de mandar os press releases por fax, porque tava gastando o fax deles. Você pode parar porque tá dando prejuízo pra gente, né? É, mas isso é bem... Isso nessa época era bem normal de redações receberem press releases por fax. Ele tava lá pra isso. Sim, sim. Mas aí os caras, porra, eu não mando isso não. E assim, e tudo que a gente mandava pra esse jornal, eles publicavam. Porque, cara, eles nem liam. Opa, chegou mais uma coisa pra gente ocupar esse espaço aqui, ó. Cola aí. Exatamente. Tem um espacinho aqui entre o anúncio do Pinguim e o... e o... Qual que é o nome do é Pinguim o nome do bar lá que todo mundo vai? É o Pinguim. Tem aqui, ó, um espacinho entre o anúncio do Pinguim e o, sei lá, um supermercado O Dia. Coloca o filtro do barro aí no meio. Não, e assim, quando não cabia, eles cortavam o texto na metade. Caralho! Então você mandava um texto de 4 parágrafos e eles publicavam só os 2 primeiros parágrafos. Ninguém vai ler mesmo, cara. Só serve pra periquito cagar. Ele sabe, todo mundo sabia disso. Ninguém tava fingindo mais. E aí, pra esse, a gente tinha que levar, o que eu achava extremamente estúpido, a gente tinha que levar impresso no envelope. No final do dia, a gente juntava todos os press releases, colocava no envelopinho, imprimia, colocava no envelopinho e mandava entregar lá na redação do jornal. Cara, não podia mandar uma droga nos disquete? Porque alguém ia ter que redigitar aquela porra toda, né? Sim, exatamente. E saía cheio de erro, né? Porque o cara digitava de qualquer jeito. Caraca, é uma má vontade de ambos os lados que só resulta na desgraça, né? Cara, era uma desgraça trabalhar nessa assessoria de imprensa. E aí, com o tempo, cara, eu era o estagiário, né? E aí, assim, tinha um casal que era o dono da assessoria de imprensa e tinha 2 funcionários, que eram jornalistas. E, cara, eles eram muito frustrados, muito. Tipo, eles odiavam o fato de que eles trabalhavam numa assessoria de imprensa. É. Eles tinham um lance de, putz, eu nasci pra ser um repórter desbravador? Sei lá. Sim. E eles eram muito frustrados, cara. E eles descontavam essa frustração na minha cabeça sem dó. Assim, no começo eu ficava assim, me sentindo, puta, será que não sou eu mesmo e tal? Não, cara, era escroto, cara. Era um assédio moral fudido. Se fosse hoje, tava todo mundo processado. Caraca. Era um assédio moral fudido, cara. Fudido. Eu passava o dia sendo sacaneado e humilhado. Era isso. Era esse o trabalho. E eu tava lá me segurando porque eu precisava da grana, né? Sim, obviamente. E no começo eu achava assim, não, vai passar, é no começo. E não passava, cara. Eu sei que teve uma vez, eles pegavam e me mandavam fazer um texto. Ó, faz aí um texto sobre filtro de barro. Aí eu ia lá e fazia o texto, assim, fazia empolgado, sabe? Fazia querendo mostrar serviço e tal. Aí o cara, nossa, mas que merda de texto. Isso aqui tá errado. Caralho. Isso aqui tá uma merda. Mas assim, nesse nível, no nível grotesco. Meu Deus. Aí, cara, não passava, sabe? E aí começou a ser horrível. Horrível, assim. Eu ia me arrastando pro trabalho, porque eu sabia que eu ia chegar lá e ia ser muito zoado sem parar. Era muito ruim. E vou te falar que o dono era um casal, né? Que era dono. Cara, o homem desse casal, ele era legal até. É, ele era um cara bacana. mas a esposa dele era muito escrota comigo. E os outros dois redatores que trabalhavam lá eram muito, muito escrotos comigo. Muito. Teve uma vez também, cara, acho que a gente tava almoçando, não sei, era um momento relax, assim. Uhum. Aí, essa redatora que trabalhava lá, ela tava conversando assim, ah, eu tenho que sair daqui porque eu vou passar na loja, sei lá, na C&A, porque eu preciso comprar uma coisa que eu não posso falar o que é. Aí, ok, tudo bem. Ela falou isso pra mim, sabe? Ela tava conversando comigo e com outro cara. E aí, ela falou assim, eu vou comprar calcinha. Aí eu... Tá? Ela simplesmente assumiu a ideia de que eu tava questionando o fato dela não contar o que ela ia comprar, sei lá. Foi bizarro, nossa, cara. Era bizarro. Que situação horrível. Foi horrível, cara. Não, era horrível, tô falando, era triste, era deprimente. Teve uma vez que foi tenso. A gente tinha um cliente que era alguma coisa de tecnologia, alguma coisa assim. Uhum. E aí tinha que escrever um texto no qual a Secretaria de Tecnologia, Secretaria de Processamento de Dados, uma merda assim, um órgão do estado de São Paulo, ia prestigiar essa tal empresa num evento em Ribeirão Preto. Ok. Ok. Aí eu fiz o texto falando isso e tal. E aí o nome do órgão era, sei lá, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Tá. E aí eu escrevi. Aí eu mandei pro cara... Tudo que eu escrevia tinha que ser revisado por um desses dois, né? Sim. Aí esse cara foi revisado e falou assim, ah, você escreveu Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo com letras maiúsculas, mas é com letras minúsculas. Ué? Aí eu falei, não é não. Com letra maiúscula, porque é o nome de um órgão. Aí ele falou assim, você tá querendo discutir comigo? Eu falei, não, não é isso, mas se você olhar na gramática aqui, tá escrito isso, nome de órgãos. Ele falou, mas nome de órgãos do governo federal, não do governo estadual. Aí eu fui lá, olha, aqui no manual da Folha tá escrito pra eu escrever tudo sempre com letras maiúsculas. Aí eu, cara, mas isso é o manual da Folha, a gente não é funcionário da Folha. Caralho. Eu falei, olha, aqui no manual do Estado, do Estadão, também tá escrito isso. Que é meio que um consenso que nomes de órgãos você põe com letras maiúsculas. Aí eu tô mandando você colocar com letra minúscula, por que você tá debatendo isso comigo? Aí eu fui lá, coloquei tudo com letras minúsculas, né? E deixar só São Paulo com letras maiúsculas. Ok. E aí eu levei o texto pra dona do lugar. Aí o que ela fez? Você escreveu isso aqui com letras minúsculas. Obviamente. Aí eu falei, então, eu acho que é com letras maiúsculas também, mas o cara ali mandou eu fazer com letras minúsculas. Aí ela falou assim, é, mas você tem que saber ter discernimento das coisas. Ah, meu Deus. Aí, depois o cara veio tirar satisfação comigo, que eu, tipo, dedurei ele pra chefe, entendeu? Como é que você vai falar isso? Eu falei, não, e era uma discussão tão idiota, cara, de letra maiúscula e minúscula. Se tivesse escrito problema, qualquer coisa assim, beleza. Mas não, cara, põe tudo em maiúscula, se for o caso, foda-se. Que situação horrorosa, puta que eu pariu. Aí, cara, foi um dia de merda, assim, eu tomando esporra, aí veio o cara reclamar, que falou que eu dedurei ele pra chefe, que eu fui reclamar dele pra chefe. Eu não fui reclamar, ela reclamou do negócio que você falou. Sabe, eu ainda tentando argumentar. Cara, aí eu cheguei em casa e eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa merda. Porque era muito escroto, cara, era um assédio moral muito fodido o tempo inteiro. E assim, eu dei alguns exemplos aqui, mas era isso o tempo inteiro, cara. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, ó, vou pedir demissão, eu não aguento mais. Eu sei que eu preciso da grana e tal, mas eu não aguento mais. Aí meu pai falou assim, ó, vai levando em banho-maria, aguenta mais um tempo lá, mas tenta arranjar outra coisa antes, né? E assim, esse é um conselho normal, né, que as pessoas dão. Sim, é o padrão, na verdade, né? Não culpo ele nem um pouco por isso, assim. Eu não fui capaz de expressar nem pra ele nem pra ninguém o quanto eu tava sofrendo com aquilo, porque eu achava que era meio frescura minha, entendeu? Uhum, uhum. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar, quando eu cheguei lá, a mulher me chamou. A gente precisa conversar. Aí falou, ó, a gente vai demitir você. Aí eu falei, porra, mas por causa do negócio de ontem e tal. Aí ela, mas não adianta, não sei o quê. Você cria muita confusão. Eu falei, não criei confusão, eu fiz o que o cara mandou. Caralho. Aí ela falou, tá vendo? Eu não consigo nem falar isso pra você. Eu falei, mas lógico, olha o que você tá falando pra mim. Cara, foi terrível, cara. Meu Deus do céu, Guga. E aí eu fui embora de lá, só pensando, puta, eu podia ter pedido demissão. Sabe, se eu tivesse pedido demissão, eu mesmo, ia ter sido tão melhor. Sim. Eu não ia ter a capacidade, a coragem de chegar e falar, enfia essa merda no seu cu. Eu não teria falado isso. Eu teria pedido demissão de um jeito light, sabe? Olha, eu vou aceitar outra coisa. Eu teria dado uma desculpa qualquer e pedido demissão. Mas ainda assim teria sido muito melhor. Sim. Porque, cara, esse também, esse assédio moral que eu sofri nessa empresa também foi foda de me recuperar, cara. Foi foda. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, cara, nunca vale a pena. Nunca vale a pena se aguentar esse bullying a vida inteira por causa de grana, cara. Não dá. É. E é foda porque, principalmente, assim, no caso da situação que vocês estavam lá, né? Que, tipo, vocês dois jovens tendo que se virar sozinhos e... É muito aquela sensação de que... Eu, pelo menos, né? Eu pensava quando eu saí de casa. Eu sempre pensava, falava, cara, tipo... eu não posso fracassar aqui, porque a minha vida ela não vai suportar o downgrade. Eu dei um passo que era né, firme, eu preciso seguir adiante. E aí quando você tá passando num momento ruim, quando você faz uma escolha assim, é um peso muito grande, cara. É muito forte, assim, você se sente muito incapaz, né? Que você fala, cara, o mínimo que todo mundo faz, por que que eu não tô fazendo? Por que que comigo precisa ser difícil? Por que que comigo isso e aquilo? É foda, cara. Na verdade, foi uma sensação de injustiça muito grande, sabe? Uma sensação de que eu apanhei pra caramba e no fim, quando eu podia... Ao invés de eu simplesmente pedir pra sair do ringue, eu voltei pro último round pra tomar a porrada final, sabe? E no fim ainda tomei um golpe baixo, sabe? Tomei uma joelhada no saco. Foi reclamar com o juiz e ele te deu advertência. E ele me deu a joelhada no saco. E ainda me deu advertência, porque, sei lá, cara, eu cheguei em casa e desabei a chorar. Sim. Eu cheguei em casa e eu devo ter chorado por umas 3 horas seguidas. E aí eu ficava com vergonha de mim mesmo de estar chorando por causa disso, sabe? De estar tendo essa reação. Foi muito escroto, cara. Isso me quebrou por muitos anos também. Todas as minhas experiências de trabalho depois disso eram em comparação com isso, sabe? Era o medo disso acontecer de novo. Sempre foi muito ruim, cara. Sempre me atrapalhou muito. É o que eu tô falando. Se fosse hoje, se acontecesse com, sei lá, com um amigo meu hoje, alguém que eu conheço, eu falo, pode processar. Vamos processar. Porra! Não era num nível que, ah, era só um ambiente duro, difícil, ou só as pessoas não eram legais. Não, cara. Era bullying, assim. A sensação que dava era que era de sacanagem, sabe? Que eu saía e eles ficavam rindo da minha cara. Sim. Eles ficavam se preparando pra ver como que eles iam me humilhar no dia seguinte, sabe? Era essa sensação que dava. Aí é impossível também. E aí, cara, isso me quebrou animal, porque eu tava em Ribeirão Preto, no começo dos anos 2000, na pior crise de desemprego da história do país, sem nenhuma experiência, ainda estudante da faculdade, tendo passado por isso e procurando emprego. Cara, nessa época, era muito pouco você procurar emprego pela internet. Você até fazia, e até dava certo. Dava certo porque era incomum, sabe? Porque tinha pouca gente fazendo, na verdade. Mas o normal era você comprar o jornal, procurar anúncio de emprego. Assim, a primeira coisa era esse. Comprar o jornal, olhar os anúncios de emprego, preparar o currículo, imprimir e no dia seguinte ir lá responder pessoalmente. Ir lá levar o currículo pessoalmente. Exato. Em segundo lugar, é você fazer uma lista das empresas que existem e ir lá bater na porta e tentar entregar o currículo, que você nunca sabia. E eu passei alguns meses da minha vida fazendo isso, cara. Eu posso te dizer que foi legal, assim, pelo aprendizado, sabe? Por encarar a realidade e coisa assim, mas foi muito duro, cara. E aí eu descobri um esquema que existia muito naquela época, que eu não sei se existe até hoje, que é assim. Uma empresa quer contratar profissionais de vendas. E ela quer contratar essas pessoas que vão cuidar de vendas pra ganhar só por comissão. Que é uma sacanagem, né? Sim. Você vai ficar aqui, você vai dedicar tantas horas do seu trabalho, mas se você não vender nada, você não ganha nada. Exato. Você vai dedicar todo esse trabalho exclusivamente pra mim, pra minha empresa, mas se você não vender nada, azar o seu. Exatamente. Porque assim, se você for um vendedor autônomo, você vai trabalhar a hora que você quiser, da onde você quiser, com a roupa que você quiser, vendendo o que você quiser, e se você vender o meu produto, você ganha uma comissão, aí até ok. Mas não era isso. Tinha expediente, sabe? A obrigatoriedade. Tinha chefe, né? Tinha obrigatoriedade, mas salário só se vender alguma coisa. E isso era mega normal, cara. Tinha um monte assim. Como ninguém quer esse emprego, era meio que enganado, sabe? Eles disfarçavam isso, então vinha assim, queremos profissionais... E tinha muito isso, alunos de comunicação. Caralho. Estudantes de comunicação. Que ódio. Porque existia a ideia de que se você estuda comunicação, você é um bom comunicador, você é um bom vendedor. Que não é... Nada disso faz sentido. Tem absolutamente nada a ver, né? Porra, não custava nada falar assim, ó, vaga de vendas, equipe de vendas, a gente tem que vender não sei o quê, telemarketing. Pô, tudo bem, cara. Eu teria ido do mesmo jeito, entendeu? Mas eu ia sabendo o que que era. Sim. Então eu ia meio que enganado, né? Já começa bem essa relação, né? Não, e era tudo um esquema, assim, muito escroto, que era... Você chegava lá e aí era um monte de gente ao mesmo tempo. Era quase que como um culto, sabe? É, pra dar aquela sensação de urgência, né? É. Então chegava lá, era um monte de gente ao mesmo tempo. E aí tinha todo um discurso, assim, de qual é o seu sonho? Aí você falava assim, pô, meu sonho é pagar as contas, né? Porque no fim era isso. Pagar as contas, exatamente. Meu sonho é pagar boleto em dia. Aí você, tipo, você tava lá pra tentar impressionar, né? Aí você fala, pô, meu sonho é justiça no mundo. Sei lá, cara. Nem lembro mais o que a gente fala pra impressionar. Meu sonho é usar Raider sem me preocupar. E andar a cavalo, é. Andar a cavalo de Raider. Será que serve como espora? Em Ribeirão Preto, né? Deve ser o sonho de muita gente, na verdade. Talvez não de Raider. É. Aí era tipo isso, tinha um workshop, né? Era tipo uma sala de aula, aí chegava um monte de gente, aí tinha uns discursos, assim, de qual é o seu sonho, não sei o que e tal. Você vai atingir esses sonhos vendendo o nosso produto. Em geral, era vender computador, Sim. Computador montado, sabe? Sim. É, ou então curso de inglês. Ou eventualmente umas coisas assim, tipo toner de impressora, recondicionado, sabe? Uhum. E aí falava assim, ah, o jeito que você vai conseguir cumprir os seus sonhos, realizar os seus sonhos, é vendendo nossos toners de impressora. Caralho, cara. E assim, eu queria o um emprego. Eu queria o um emprego de vender toner de impressora, realmente, porque eu tava precisando, sabe? Então, nem esse bullshit todo tava me desencorajando ali. E outra, eu era muito mais novinho, né? Eu me enganava com uma outra coisa, assim. Falava, ah, vai, até que é legal, sabe? Pô, até que é bom. Pelo menos era um lugar bonito. Pelo menos era um lugar fácil de chegar, é central. Pelo menos tem um McDonald's aqui perto. Sim, você sempre começa a fazer o retroplanejamento pra, ok, não, eu vou colocar coisas positivas aqui, porque senão não vai ser possível suportar essa porra da situação. Aí, só que, cara, por que você não é honesto, né? Olha, tem um emprego de vendas. E eu tô fazendo a pergunta, mas eu sei a resposta. A resposta é porque o emprego é ruim, é muito ruim. Então ele tá tentando te enganar, ele tá tentando fazer você ir até lá pra ele ter a chance de te enganar e fazer você acreditar que você precisa daquilo. Quer dizer, que aquilo ali vai mudar alguma coisa na sua vida. Não vai, cara. Porque é um trabalho escravo, basicamente. Porque, no fim, era um trabalho de vendas por telefone, de você passar o dia no telefone ligando pra alguém e falar assim, compra esse computador, compra não sei o que e tal. Pelo amor de Deus. É, e não rola, cara. E se você não vender, você não vai ganhar nada, sabe? Era um negócio difícil, assim. Tem todo um esquema, assim, de, ah, você foi escolhido, sabe? Eles faziam parecer que tinha um teste, você passou. Aí que você foi escolhido. E tinha até um esquema, assim, de, ó... Se você trouxer uma venda pra gente amanhã, você tá contratado. Caraca. Pra você sair desesperado e tentar vender pra algum parente, sabe? Exatamente. E beleza, cara. Eu também tentaria, se fosse o caso. Mas era muito difícil, cara. Eu não tinha clareza de enxergar que era isso que tava rolando, entendeu? Sim. Então eu tentava levar as coisas a sério. Eu falei assim, puta, mas como é que eu vou arranjar um cara que vai comprar um computador agora? De um dia pro outro, pra eu conseguir esse emprego, de um dia pro outro e tal. Aí teve uma que eu fui, cara, que... Eu passei pra uma segunda fase, aí a pessoa falou assim, então, você tá feliz de trabalhar com vendas? Aí eu falei, não, eu esperava, o anúncio era pra assistente de comunicação, eu achei que era alguma coisa mais na minha área. Aí ela na hora pegou e rasgou meu currículo na minha frente. Caralho! Ela simplesmente pegou o currículo, ela fez de propósito, sabe? Pegou assim. Aham. Uhum. Ah, é? Então tá, muito obrigado. Pegou e rasgou meu currículo na minha frente. Eu falei, que filha da puta, cara. Por quê? Pra que isso? Entendeu? Pra que agressividade? É só falar assim, olha, você não tá de acordo com... Tudo bem, mas era um lance agressivo, cara. Eu acho que rolava muito, era um lance meio da época, assim, sabe? Rolava muito isso. Tipo, o emprego era tão difícil que o cara se sentia no direito de ser agressivo nesse nível, sabe? Sim. E também é uma questão de... Eu sinto também que a gente começou a ouvir o papo, né, de abuso no trabalho, de abuso moral, todas essas coisas, mais recentemente, né? Então eu sinto que parece que se nessa época o conceito não existisse, é como se a coisa não existisse. Do mesmo jeito que tem uma... Eu acho que é lenda urbana, na verdade, mas eu adoro contar essa história porque é muito legal, que no Japão não existe a cor verde ou algo do gênero. Uhum. Porque eles não chamam verde de verde, então as pessoas enxergam a cor de uma maneira diferente. Uhum. Porque a linguagem não permite que aquilo exista e a conexão no cérebro da pessoa faz com que ela perceba de uma maneira diferente. É bem isso aí mesmo, tá certinho. Então, como não existia, né, o conceito de abuso moral, todas as coisas, foda-se, não existe isso, caguei. O normal é não ter isso, então, né, não tem problema algum. Pois é, cara. E aí, putz, eu comi o pão que o diabo amassou, cara, nessa cidade, em Ribeirão Preto. Eu até peguei raiva de Ribeirão Preto. Depois eu fiz as pazes com a cidade, anos depois, mas... É, eu editei o Braincast que você conta que você fez as pazes no Ribeirão. Então, pois é. Mas na época eu peguei raiva, assim, cara. Porque eu acho que... Eu tenho a sensação de que eu bati em todas as portas. Chegou um ponto que eu falei assim, eu procurava no jornal, procurava... No... Tipo, não tem mais onde ir. Eu já uhum. fui em todos. Eu posso até começar a ir de novo em alguns, mas, tipo, pra quê? Não dá resultado nenhum, sabe? Depois de quase um ano fazendo isso, foi tenso, cara. É pesado. Eu só consegui me virar porque eu voltei a trabalhar na Resumo da Mídia. Caraca! É, remotamente. Eles falaram assim, ó, tipo, você era o melhor cara aqui, fazia as melhores coisas. Você não topa fazer isso de casa? E aí era um negócio assim, era mais light, sabe? O volume era menor, uhum. então, né, eu começava, tipo, 4 da manhã. Mas dava pra ter uma vida... Mas pelo menos você dormia, né? É, dava pra ter uma vida mais normal, assim. E aí eu comecei a fazer e isso ajudou pra caramba. Foi o que deu pra me virar, assim, pra eu conseguir ganhar algum dinheiro nessa época. Mas eu fiquei tentando, cara. E eu contei uma história aqui da mulher que rasgou meu currículo na minha cara. Mas era tudo isso, cara. Até que chegou um ponto que eu já ia muito descrente, sabe? Aí eu ia lá pro processo de seleção, do curso de inglês e tal. Aí eu já ia com pedra na mão, sabe? Uhum. Teve uma vez que o cara falou assim, ah, então eu quero que vocês preencham esse formulário aqui, esse assessment, não sei o que e tal. E aí depois eu quero que vocês façam 10 entrevistas com possíveis candidatos pra escola de inglês e voltem aqui em 3 dias. Aí eu falei assim, e se a gente não puder voltar em 3 dias? Aí ele falou assim, se você não puder voltar em 3 dias, é melhor você ir embora agora. Eu, tudo bem. Aí tá eu bom, levantei e fui embora. Levantou, foda-se. É. Mas assim, imagina o nível de desprendimento que você tem que ter, cara, pra você estar nisso depois de tanto esforço. Foi foda, cara. Foi desesperador, assim. Chegava num ponto que eu achava, cara, nunca vai dar nada, eu nunca vou conseguir nada. Era muito assustador. E foi aí que a Patrícia conseguiu um emprego aí em São Paulo. Ah. Ela foi chamada pra uma vaga que tinha no Banco Real na época, que pagava, assim, tipo, o triplo do que eu e ela ganhávamos somados, porque era em São Paulo, né? Uhum. E o custo dessa cidade necessita de ser pago o triplo. Basicamente, o que a gente ganhava antes era quase que um subemprego, sabe? Uhum. E, cara, nessa empresa, nesse estágio que eu tinha na assessoria de imprensa, eu ganhava R$200. Nossa senhora, socorro. O salário mínimo na época era, sei lá, 600. 500, 600. Eu ganhava 200. Caraca. E aí a gente se mudou pra São Paulo. E aí eu pude recomeçar, sabe? Eu comecei a procurar emprego em São Paulo. O que também não foi fácil, mas tinha mais oportunidades. Era mais real a coisa, sabe? Não era tão fudido, assim. A verdade é que Ribeirão Preto, nessa época, era tudo muito fudido. Era tudo muito sem grana. As empresas estavam indo embora e tal. Era complicado. E em São Paulo foi um pouco melhor. Aí rolou a mesma coisa, sabe? Eu fui fazer um monte de entrevista, um monte de curso de inglês, um monte de venda de telemarketing de computador e tal. E, de novo, eu queria ir nelas. Eu só não era muito qualificado, a verdade é essa. Teve uma, cara, que eu fui fazer uma entrevista. Era lá na Praça da República. Era muito escroto quando você chegava na empresa pra fazer e não era na empresa. Era na consultoria de RH. Puta, sim. Aí você sabia, puta merda. Beleza, fazer a entrevista aqui com a consultoria de RH. Aí teve uma mulher, cara, que era muito agressiva comigo. Ela falava de um jeito muito agressivo, assim. E por que você foi demitido desse trabalho? Sabe? Aham. Ela tava fazendo as perguntas razoavelmente normais. De uma entrevista de emprego básica, assim, inicial, né? Tipo, onde você trabalhou, o que, é que você fez e tal. Mas ela falava comigo de um jeito muito agressivo, muito escroto. Aí teve uma hora que ela começou aquelas perguntas assim, tipo, se você fosse um animal, que... Aí, cara... Ai, socorro. E eu já tava muito sem paciência. Aí eu comecei a sacanear, sabe? Quando isso rolava, eu pensava assim, não vai dar em nada. Eu já perdi, eu não me saio bem nessas coisas. Então foda-se, então eu não vou nem tentar. Aí ela pergunta assim, ah, que animal você seria? Eu seria um gato. Era um gato? Por que não um leão? Eu falei, não, eu gosto de gato. Era isso, sabe? Era uma resposta muito... Eu queria poder dar uma resposta sacana, né? Sim. Mas nem isso eu conseguia. Era só um desprendimento total, assim. Que animal você gostaria de ser? Queria ser consultor de RH. É, essa... Puta, eu queria muito ter... Eu queria poder voltar no tempo. Sabe efeito borboleta? Aham. Que ele volta só o cérebro dele no corpo dele. Eu queria poder voltar pra mandar essa. E aí quando você vê, assim, ele corta o filme, assim, e hoje em dia você tá num lugar completamente diferente. Só por causa que você respondeu de maneira ríspida essa mulher que tava te fazendo bullying. É, né? Passa acelerado, né? Toda a história. Eu fui contratado. Virou CEO dessa empresa. Demiti essa mulher e ela matou toda a minha família. Não! Puta, ainda bem que eu não fiz... Mas essa aí do que, puta, eu devia ter falado consultor de RH, essa eu pensei quando eu tava no térreo, assim, indo embora. Aham. Pô, essa foi triste, cara. Teve uma outra que foi muito, muito triste também. Era uma editora chamada IT Media. IT de TI, né? De Information Technology. Sim. Era uma editora que ficava ali no Pacaembu e editava uma revista de tecnologia, coisa assim. Era uma editora legal, cara. E eu fui fazer um processo seletivo lá, eu passei... E era verdadeiro, assim, era pra ser repórter, sabe? Eu tava tipo, caralho, de verdade, tipo... Trabalho de verdade. E assim, o cara gostou de mim, foi legal, sabe? E eu nunca fui chamado. Eu ficava ligando, ih, não vai rolar. Então eu falei, não. E a vaga simplesmente foi extinta. Caraca. Quer dizer, pelo menos foi o que eles me disseram, assim. Durante Sim. muito tempo eles falaram, não, a gente não recebeu autorização ainda pra preencher a vaga e tal. Mas se a gente for preencher, você tá entre os escolhidos. E eu ficava, caralho, tipo, vai rolar. E não rolou. Ai, caraca. Pô, essa eu queria muito ter ido pra lá, cara. Minha vida teria sido tão feliz. Porra. Cara, aí teve dinâmica de grupo. Teve uma que era pra Coca-Cola, cara, e tinha uma dinâmica de grupo daquelas, assim, que você faz em grupo, né? E aí você tem que... A pessoa te passa uma bola e você tem que contar uma história. Já viu essa? Sim, sim, já. Alguém começa uma história e vai passando a bola e você tem que continuar. Sim, exatamente. É o sim e. É, aí eu já tava assim, tipo, que merda, que ridículo, com vergonha, sabe? Sim. Aí passou por um cara, aí o cara assim, não, peraí, vamos organizar. Aí a mulher assim, não, você, quem é você pra organizar? Você tá fora, sai da roda. Eu, caralho, cara, coitado do cara, que escroto. E o cara devia estar tentando mostrar serviço, né? Tipo, não, vou mostrar que eu sou um líder, que eu posso organizar. Exato. E aí uma mulher mandou ele pra fora, caralho, cara, que escroto, que selva, né? Exatamente, que selva. Aí a bola chegava em mim e eu falava, vou falar qualquer coisa, né? Aí tava contando uma história, ah, fulano foi numa feira e precisava falar com o feirante não sei quem. Aí eu só, e aí ele falou, tem maçã? E passava a bola, sabe? Uhum. E aí você olhava a pessoa olhando assim pra você com uma cara de aprovação ou de reprovação. E, tipo, nada fazia sentido. Que merda! Por que que fulano foi à feira? Por que isso? E aí a mulher ficou olhando pra mim assim com uma cara de... Sabe? E eu fiquei tentando ver se ela tava aprovando ou reprovando, mas nada faz sentido, cara. Não. Grande merda. E essa era da Coca-Cola, cara. Era pra trabalhar no marketing da Coca-Cola. Caraca, gente. Nada faz sentido. Eu queria saber a pessoa que foi contratada. O que, que ele respondeu, né? Onde que essa pessoa foi parar na feira, que realmente foi ali que ele ganhou a vaga? Pois é. Teve muito tempo depois, eu fui trabalhar numa empresa, e essa eu fui contratado, mas que eu tive que fazer um exame grafológico. Sabe o que é? Não. O exame grafológico é tipo um mapa astral baseado na sua escrita. Ah, Deus. É um lance mega ridículo. Você escreve uma redação, aí a pessoa fala assim, ah, essa pessoa, as margens dela não são retinhas. Significa que essa pessoa, ela tem problemas com liderança. Ai, caralho. Ela, ao invés de fazer o pingo no i, ela faz uma bolinha. Isso significa que ela é um psicopata. Não, mas no caso do pingo no i é mesmo, né? Mas... É, vamos lá, né? Mas então, aí eu tive que fazer um exame grafológico. Eu fui contratado e depois eu fui falar com os outros colegas, né? Falei, vocês tiveram que fazer essa merda aqui também? Pô, também tivemos, que ridículo, pois é. Aí o cara que era o defensor do exame grafológico ouviu. Aí ele veio me chamar e falou assim, olha, isso deu certinho, o exame grafológico falou exatamente a sua personalidade. Eu falei, não, cara, eu falei a minha personalidade na entrevista. Não precisava ter o exame grafológico. Sabe, é bem um lance tipo um mapa astral, mas que alguém levava a sério. Todo esse circo de... dinâmica de grupo, de faz uma redação falando, né, a redação ela não tem como objetivo testar se você sabe se comunicar, tem um pensamento lógico, sabe desenvolver um assunto sobre, né, alguns parágrafos sobre um assunto que você não estava preparado antes. Tem muitas coisas legais que você pode tirar de uma redação, por exemplo. Mas porra, fica vendo se a curva do teu A diz alguma coisa sobre você. Cara, não fala... Ai, que raiva. Eu tô com raiva. Você tá me deixando com raiva agora. Se o seu A tem curva, você é um psicopata. Eu escrevo em letra de forma, então isso diz muito sobre o meu jeito. Puta, escreve com letra de forma altamente psicopata. Psicopata do último nível. Exatamente. Eu também escrevo com letra de forma. Porque a minha letra de mão era muito feia. Aí o professor me mandou trocar pra letra de forma. Então, é psicopata. Exato. Tudo, na verdade, no fim, tudo que o exame grafológico diz é que você é um psicopata. Não importa o que você fizer... Essa vai ser a leitura sempre. Por conta disso, cara, na minha empresa, todas as vezes que a gente fez processo seletivo pra contratar alguém, eu fazia questão de, olha, todas as pessoas que foram chamadas pra uma entrevista, elas têm que receber uma resposta. Se elas foram contratadas ou não. A gente não pode deixar ninguém sem resposta. A pessoa nunca pode vir aqui e não saber o que ela vai fazer. Ela nunca pode ser pega de surpresa. Então, se a gente vai chamar a pessoa e vai ter um teste, ela tem que saber que ela tá vindo fazer um teste e tem que ter a concordância de que ela topou vir fazer um teste. Então, não pode falar assim, ah, vem aqui. Aí chega lá, pá, faz teste. Entendeu? É, olha, vem aqui, a gente vai fazer uma entrevista e um teste assim e assim, você topa se submeter a esse teste? Topa. Ah, então tá, vem aqui. Fui firme nisso até o fim, cara. Outra coisa é jamais, dinâmica de grupo jamais, nunca aconteceu, isso em hipótese nenhuma, e sempre dá feedback, olha, você não foi contratado por isso, enfim, sempre pelo menos avisar que a pessoa não foi. Sim. E sempre ter respeito pelo candidato, sabe, ó, se o cara tá aqui é porque ele tá escolhendo uma empresa pra ele trabalhar do mesmo jeito que a gente tá escolhendo alguém pra trabalhar pra gente, ele tá no mesmo nível de necessidade que a gente não pode abusar do cara por causa disso. Porque ele tá precisando de um emprego. Foi por isso, cara. Foi por causa desses traumas todos. A vida inteira. Agora, uma que foi bem dolorida também. Eu fui fazer um teste pra uma empresa. Era uma empresa de rádio escuta. Uma empresa bem conhecida do meio musical, chamada Crowley. Que o trabalho deles é assim, você fica o dia inteiro ouvindo rádio. Você fica numa estação de trabalho igual de telemarketing. E aí você tem um rádio e você fica mudando de 4 estações ali. Você monitora 4 estações. E você tem que ir anotando que música que tá tocando. É isso. Trabalho é esse. Porque são eles que dão o ranking das músicas mais executadas. Ah. São eles que fornecem isso pro ECAD pra colher direitos autorais. Nossa, que trampo. As gravadoras contratam isso, porque a gravadora paga, né, o jabá pra promover as músicas nas rádios. E aí é pra verificar Exato. Se as rádios estão realmente tocando. Então, é isso que a empresa faz. E aí eu fui lá e fiz, eu falei, cara, puta, ficar ouvindo rádio, né, é minha parada aqui, música, eu vou me dar bem. E aí eu fui fazer um teste, e esse foi legal, cara, porque eles pagaram o teste. O teste é um dia de trabalho, então eles pagam você. E, pô, foi legal até, né? E o cara que era o chefe lá, ele tava montando, não existia uma operação da Crowley em São Paulo, ele tava montando a operação, tudo era novo no escritório, sabe? Uhum. E o cara era super legal, super gente boa. Aí eu fiz um teste e eu falei, pô, eu vou arrebentar nisso aqui, né? É a minha área, música, rádio e tal. E aí é legal porque a gente ficava sabendo as coisas que iam acontecer. Foram 2 dias de teste. E aí num dia chegou assim, ó, vai sair aí a música nova da Marisa Monte, tem que tocar todo dia na hora cheia. E cara, eu tocava mesmo. Caraca. Era assim que funcionava. E aí eu fiquei lá fazendo isso e aí eu passei no teste. Só que o horário de trabalho era justamente os horários que eu tinha aula. E nisso, eu recebi uma outra oferta pra ir trabalhar numa outra empresa, que era a gravadora de metal, que eu trabalhei durante um tempo. Sim. Aí eu topei trabalhar na gravadora de metal, que foi uma bosta. E logo depois, assim, tipo uma semana depois, o cara me ofereceu assim, ó... Ele falou assim, você foi um dos melhores no teste, então eu queria te oferecer a vaga que você quiser. Você pode monitorar as rádios que você quiser. Se você quiser pegar só as rádios rock, você pode. E é no horário que você quiser, pode ser de manhã ou à tarde. Caraca. Aí eu falei, putz, eu acabei de topar outro emprego lá na gravadora de metal e tal, então não vai dar. Não, Guga. E aí não rolou. É, teria sido legal trabalhar lá, mas era um trabalho muito braçal, cara. No fim das contas, por mais que o trabalho na gravadora de metal tenha sido muito ruim, cara, na gravadora de metal era muito escroto. Eles tinham um gato no escritório. Eles tinham, tipo, 10 gatos. A mulher, a dona da gravadora, era a louca dos gatos. E aí tinha 10 gatos, cara. E aí você tava lá trabalhando, o gato pulava em cima de você. Eu não ia reclamar tanto assim. É muito... Não, então, mas eu gosto de animais também. Mas primeiro que era... No ambiente de trabalho é foda, né? E a louca dos gatos, ela realmente não se preocupa muito com a higiene dos gatos. Não. Então assim, o lugar inteiro tem cheiro de gato. Tem aquele cheiro de xixi de gato, sabe qual é? Sim. O gato ficava pulando no teclado, pulava nas suas coisas, entendeu? Cara, era muito escroto. E era só... Cara, essa dona da gravadora de metal, ela chegava e falava assim, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô fazendo relatório aqui, não sei o que e tal. Que relatório? Não, o relatório que o cara mandou eu fazer aqui, tá? Aí ela, então põe papel na impressora, por favor. Tipo, ela tinha que mandar você fazer alguma coisa, sabe? Caralho. Aí eu tinha que parar lá o relatório e pôr papel na impressora. Cara, esse foi o lugar, cara. Esse foi um hospício. E era sempre um negócio mais ridículo, assim, desse tipo, sabe? Então põe papel na impressora, por favor. Cara, põe você, caralho. Em pé na frente da impressora. Exatamente. Na cabeça dela, ela tava assim, vou exercer meu poder. Exato. Sobre essa pessoa. Caralho, e o pior é que eu ia lá e fazia. É o que a gente tem que fazer, né? É, tem que fazer. Mas parte da minha dificuldade de me manter lá foi por conta do período que eu trabalhei na assessoria de imprensa, porque eu comecei a achar que tava acontecendo tudo de novo, entendeu? Uhum. E não era exatamente igual. Porque as outras pessoas eram legais, a empresa era legal, as coisas eram mais legais. A dona era uma maluca. Mas o resto era ok, assim, não tinha esse... Funcionava. Não é que era incrível, mas, sabe, uma experiência afetou demais a outra. E eu me fudi muito, cara. Eu passei muito aperto. E durante muito tempo eu fiz todo tipo de trabalho, cara. Eu fiz muito trampo de tradução, porque nesse período todo eu tinha que me virar. Eu fazia muito trabalho de tradução e revisão, assim, pra conhecidos, entendeu? Uhum. O cara pegou um job de tradução, mandava um pedaço do job pra mim, sabe? Sim. Pra eu conseguir ganhar alguma grana. Isso rolava bastante. Aí, cara, teve uma época que tava tão ruim, assim, tava tão difícil também de conseguir qualquer coisa, que eu decidi que eu ia ser professor de português. Porque professor você faz concurso, né? Você faz concurso do Estado. Sim. E professor de português, você dá muita aula, né? Você dá 40 aulas por semana, tranquilo. Junto com matemática, são as duas que você tem certeza que você vai ter trabalho, né? Exato. E por mais que você não ganhe bem, eu já não tava mais mirando ganhar bem. Eu tava mirando ganhar qualquer coisa. Sim. Então, por mais que você não ganhe bem, por mais que seja difícil, eu sabia que eu seria capaz de passar no concurso e dar aula numa escola, sabe? Fazia a carreira normal de professor do estado. E tudo bem, não ia ser incrível, mas ia ser melhor do que a situação que eu tava vivendo, que era de bico, assim, de frila. E muito escasso e tal, muito difícil. E aí eu tinha me formado já em jornalismo e fui fazer a extensão pra eu pegar a licenciatura de português, né? Uhum. E eu fiz, tava fazendo, tava encaminhando nisso, mas nesse meio período eu continuei procurando emprego. Aí, cara, surgiu uma oportunidade de eu conseguir um emprego realmente legal. Era uma agência, e essa agência tinha um clientão grandão. Uhum. E quem me recomendou pra essa agência era uma amiga da Patrícia. Então, era algo razoavelmente arranjado, assim. Eu já cheguei lá bem recomendado e tal, foi legal. Aí eu fui na agência, fiz a entrevista, e foi do caralho. Assim, o cara me adorou, eu adorei o lugar, tudo era coisa que eu era capaz de fazer, porque o trabalho era cuidar do conteúdo pra intranet dessa empresa, do cliente deles. Ah. Então era todo um conteúdo de comunicação interna, sabe? Sim. E todos os freelas que eu vinha fazendo e tal, tudo era mais ou menos nessa área. Eu fazia... Todos os trabalhos que eu fazia eram pra alguns colegas, alguns amigos que eu tinha que eram assessores de imprensa e que faziam muito isso pros clientes deles. Então eu tinha uma boa experiência de comunicação interna. Só que nessa época, existia uma ideia de que escrever para a internet era diferente de escrever pro papel. Que era uma bobagem, mas isso era muito arraigado na época. Tanto é que tinha curso de web writing, sabe? Nossa, umas coisas assim. Senhora. Não, era diferente porque você escreve mais curto, mais informal, porque tem links, sabe? Você escreve em camadas, é diferente, mas não é grande coisa. Sim. Mas eu tinha todo um conhecimento de internet, porque eu trabalhava com internet desde criança, quer dizer, desde adolescente. Então eu achava que eu tinha o conhecimento adequado pra isso e, cara, o cara da agência me adorou, falou assim, tá, só que você tem que passar por uma outra entrevista só pra confirmar, você tem que passar por um veto lá do cliente, você tem que ir lá no cliente. Tá. Mas o cliente, não, ele só vai vetar você sim ou não, e eu acho que não vai ter problema, porque eu vi que você é legal, você tem a experiência que precisa e tal, e a gente precisa preencher essa vaga rápido. Cara, eu tava muito empolgado, eu tava muito animado. E tinha um negócio, falou assim, ó, mas lá o cliente tem que ir de terno e gravata. Ixi. Eu fui na Colombo, comprei um terno e uma gravata, um kit, né, de R$100. Sim. Eu fui animadaço, eu não tava achando ruim, não. Eu tava achando, puta, que foda, vai ser do caralho, cara. No dia eu peguei e fui na entrevista, porque pra mim eu tinha conseguido já. Aí eu cheguei lá e fui fazer a entrevista e a pessoa do cliente que foi me entrevistar era uma pessoa realmente legal. Ela era legal, assim, ela era jovem, ela era descontraída, sabe? Uhum. Aí ela falou assim, e você tem experiência nisso? Ela basicamente fez as mesmas perguntas. Eu dei as respostas que o cara tinha gostado. E ela falou assim, realmente seu perfil é legal. Mas... Ah, não. A gente tem um outro cara que já tá aqui na equipe e ele pediu essa vaga. E ele já tem uma experiência. Ele trabalhou na intranet no outro cliente. Então a gente vai dar a vaga pra ele. Então, mas obrigado por você ter vindo aí e tal. E assim, na verdade ela não fez nada errado, vai. Era direito, era escolher. E ela ainda foi legal de me explicar. Mas na hora eu senti, sabe, os sonhos correndo pelos dedos, assim. Aí eu falei assim, tipo, não, eu vou... Mas, pô, eu tenho experiência, eu trabalho com comunicação interna, eu trabalho com internet, eu sei fazer isso. Eu vou dar conta. Ela falou, mas eu acho que a gente vai perder um pouco mais de tempo de treinamento com você. Esse cara que já tá aqui, ele já trabalhou com intranet, ele vai pegar mais rápido. Aí ele não vai pegar mais rápido. Eu vou pegar rápido. Sabe, eu tava assim, tipo, putz, como isso não vai rolar, tá aqui. Ela, não, sinto muito, eu já tomei minha decisão e tal, mas obrigado. Aí eu, tá bom, né, não posso fazer nada. Aí eu saí, cara, eu voltei segurando o choro animal, assim, no metrô, sabe? Uhum. Voltei pra casa, assim, segurando, tipo, as pessoas me vendo no metrô, devia dar muita pena, cara. Tipo, eu cabeludo de rabo de cavalo, assim, de terno, sabe, terno todo desgrenhado. Ainda de cabeludo. Com cara de choro, assim, sabe, tentando segurar o choro, olhando pro nada, sabe, com a pastinha na mão de currículo, caralho, cara. Aí eu fui pra casa, soltei o choro em casa, né? Porque foi doeu. Não foi nenhuma injustiça, não foi nada errado, assim. Mas doeu porque tava muito perto. E aí eu liguei pro cara da agência, né? Eu falei, pô, o que que aconteceu? Ele falou, pois é, surgiu esse candidato no meio, era pra ter rolado e tal. Mas não se preocupa não, porque quando surgir uma outra oportunidade aqui na agência, ela vai ser sua. E eu nem acreditei, cara. Falei, todo mundo fala isso, né? As pessoas sempre falam isso. Sim. E aí eu desencanei. E passou um mês e meio, o cara me ligou. Caralho. Falou, surgiu outra oportunidade aqui, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, mas não é tão legal quanto aquela vaga. Eu falei, não, eu quero. E aí eu fui e rolou. De fato, eu fui contratado. Não era um trabalho no cliente, era um trabalho na agência mesmo. Mas de fato, eu fui contratado. E foi de lá que minha carreira começou, cara. Porque se você olhar bem, até agora, tudo que eu te contei, nada era na área, coisa assim, era tudo improvisado. E aí foi de lá que minha carreira começou, cara. Comecei a fazer bons trabalhos. Eu logo fui promovido a ser um coordenador de equipe. Fiquei nessa agência 3 anos. Assumi várias responsabilidades. Passei a coordenar um cliente sozinho. Depois de lá, eu fui para uma outra agência mais legal ainda. Nessa outra agência, meu trabalho era super bem visto. Todo mundo queria... Eu era disputado. As pessoas disputavam para que eu estivesse na equipe delas, para trabalhar com elas. E foi isso, cara. Aí foi de lá que minha carreira deslanchou. Depois de tanto bater cabeça. Depois de tanto me fuder. Parabéns, Guga. Né? Eu achei que ia ser legal contar essa história aqui, porque essa é a parte da história que a gente nunca conta. É, porque eu lembro que quando a Cris, a Ju e o Cris também, né, eles gravaram aquele Mamilos sobre fracasso, né, sobre a parte da jornada do herói que ninguém fala, que nem você mencionou agora, e é muito difícil. Eu sinto que isso tá mudando gradativamente, mas a gente viveu por muito tempo numa situação em que era muito... A gente ia sempre... Obviamente que ainda rola, né, um pouco de vergonha de contar, de compartilhar essas coisas ruins que acontecem, quando você toma uma má decisão, ou quando, né, você sofre esse tipo de injustiça, porque fica que nem você falou naquela hora, que tipo, ah, você estava se sentindo vergonha de estar se sentindo do jeito que você estava se sentindo. Eu sinto que atualmente a gente tá vendo, né, um pouco mais de abertura, um pouco mais de sinceridade. Por mais que hoje a gente consegue falar, porra, legal, né? Estamos aqui, eu e você, nós temos sucesso profissional, somos pessoas reconhecidas pelo que a gente faz e estamos bem, e não há demérito algum em falar, em contar sobre esses momentos baixos. Eu sinto que isso é meio novo, né? Porque antigamente tinha um pouco essa necessidade do mito da pessoa que chegou e é perfeita e foi tudo sempre... Onde ela encostou, virou ouro. Esse mito de profissional perfeito, esse mito de empreendedor flawless, ele tá caindo, porque as pessoas sabem que é quase que inatingível, né? Então é importante, eu acho importante também compartilhar esse tipo de história. Eu acho que isso que você falou tá certo, mas tem uma coisa que mudou também de uns tempos pra cá. Por muito tempo eu achava que isso era... Você falou de fracasso, né? Por muito tempo eu achava que isso era um fracasso meu, cara. Que era um problema meu, uhum, assim. Que eu quero errado, sabe? Mesmo com toda a situação de assédio e humilhação e tal, que eu sofri lá na assessoria de imprensa. Por muito tempo eu achava que era culpa minha, sabe? Eu é que não fui forte o suficiente. Eu é que não fui esperto o suficiente, sei lá, pra lidar com a situação. E na verdade não, cara. Era só uma galera realmente escrota com esse objetivo, sei lá por quê e tal. Existiram outras situações, como eu te falei, da gravadora de metal, que foram ruins, mas que não foram, sabe, não foram tão mal intencionadas, entendeu? Assim, gente escrota vai existir a vida inteira em qualquer lugar. Sim, sim. Mas essa situação específica foi, sabe, gente escrota e mal intencionada, fazendo as coisas de propósito. Sim. Foi fora, cara, e foi muito difícil lidar com isso. E como eu te falei, isso me quebrou a vida inteira. Boa parte desses outros problemas que eu tive foram por causa disso, cara. E porque na época eu não, sabe, eu não tinha o conhecimento, a informação suficiente pra saber lidar com isso. Eu contei muito pouco aqui, na verdade. Eu fiquei tentando manter o programa leve e curto, né? Porque a gente já passou da hora animal aqui. Opa! Tenho pena do cara que vai editar esse programa. É, não, esse se fudeu muito na vida. As escolhas só erradas. É, esse se fudeu. Pelo menos são só 2 tracks. É verdade, você não tem a noção de como isso facilita a minha vida. Na verdade, a vida do cara que vai editar. Exato, é. Mas... Esse otário aí. Mas, cara, teve situações muito piores aí que eu acabei não falando, porque, sei lá, porque não encaixava com o tema, mas eu fui fazer terapia nesse tempo, cara. Eu fiquei realmente depressivo. Depressivo num nível grave, num nível de correr risco de vida. E fui fazer terapia e tive apoio da minha família, tive apoio da minha esposa, que sabia identificar e soube agir, sabe? Soube não deixar passar. E isso fez com que eu fosse procurar ajuda, fazer terapia. Cara, minha terapeuta, ela tá comigo até hoje, desde aquela época. E até hoje eu procuro ela e até hoje a gente... Ela não é mais minha terapeuta, ela é muito mais um coach hoje em dia. Não com o bullshit que as pessoas fazem piada no Twitter e tal. Então, ela é pra valer, assim. Ela é uma excelente profissional e eu jamais seria chegar onde cheguei se não tivesse com ela. Mas isso tudo ajudou, sabe? Teve um período aí que eu foquei mais na história do trabalho mesmo, mas o quanto isso me afetou psicologicamente foi foda, cara. Foi foda. E eu tive que realmente superar muita coisa aí. E eu acho legal isso, porque como eu te falei, essa é a parte... Tudo isso que eu tô te falando não tá no meu currículo. Meu currículo começa nessa agência aí que eu fui contratado. Sim. Todas as outras coisas, eles estão fora já. Eu não ponho mais. Mas outra coisa que você falou assim, ah, hoje tá num tempo mais tranquilo pra contar isso, e é verdade, você tá certo. Mas também, assim, eu só me sinto tranquilo pra contar porque eu tô bem já. É. Porque se eu tivesse numa situação complicada, talvez eu não estivesse contando também, não. É. É esquisito, né? Porque a gente sempre tem que acabar se vendendo, e aí quando a gente pensa nessa questão de se vender, o quão claro a gente pode ser o tempo todo, porque, né, isso reflete na imagem que as pessoas têm de você. E isso é uma linha bem tênue, né, de o quão claro e sincero com os nossos erros, os nossos defeitos a gente quer ser, principalmente aqui, né, falando num lugar que milhares, literalmente, milhares e milhares e milhares de pessoas vão ouvir. Então, sempre tem essa linha tênue, mas atualmente eu encaro todo esse tipo de conteúdo mais pra esse lado da sinceridade, desse lado de, tipo, ó, me fudi, mas deu certo e isso faz parte da minha história. Eu olho tudo isso de uma maneira muito mais positiva. Eu olho muito, tipo, com o sentimento legal de caralho, que bom que agora as coisas deram certo e o Guga tá bem. Uhum. E também vem aquele o olhar pra fora, que é esse sentimento, e o olhar para dentro de, ok, eu tô bem também. Tá, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, cara. Disso a gente não foge. Isso aí. É isso, então? É isso. Esse foi um programa old school e surpreendente, né? Ele também... Não foi pra um lado que a gente esperava. É, quem diria que a gente ia comparar cavalo com Raida? É a influência do Mamilos. É verdade. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast, esse episódio que foi old school e surpreendente. Não é mesmo, Caio? É verdade, Guga, que você não tinha me anunciado, eu não sabia se eu tava aqui. Ah, então, você tá aqui. Essa frase foi muito esquisita, né? Eu não sabia se eu tava aqui ainda ou não. Você tá aqui. Eu era o Caio de Schrödinger antes de você falar o meu nome. Se você gostou do programa, mostra pra alguém. Mostra pras pessoas como faz pra ouvir podcast, como faz pra ouvir no Spotify. Mostra o player que você usa. Mostra do jeito que der, mas traz mais pessoas pra ouvir podcast, que ajuda bastante a gente aqui. Muito. O programa de hoje foi produzido e apresentado por mim, Guga Mafra. A edição desse episódio é da Maremoto Podcasts com o glorioso Caio Corraini. A gente tem também o nosso wiki, que é feito pelo Beto Aragão. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio e sobre outros episódios do GugaCast, procura lá, entra lá, wiki.gugacast.com, que tem todas as informações lá, você fica por dentro de tudo. Beleza? Perfeito. É isso então, Caio. É isso, Guga. Você pode dizer tchau. Tchau, gente. Adeus.